fascinating. Engage. Está começando sessão 31. Intercom. I love Star Trek Next Gen. I'll watch them all over and over again. Those 7 seasons were great. I wish there were 8. Bom, sou o Valdomiro e hoje aqui eu tô com, mais uma vez, com o Ricardo. E aí, Ricardo? Opa, tudo bem? Beleza, pessoal? E o Ricardo, que já participa comigo sempre, mas hoje eu tenho aí dois convidados que pela primeira vez estão colando aí no Sessão 31. Quem está com a gente hoje aí é a Roberta. Roberta Maná ou Roberta Mana? Eu nunca sei como é que eu falo isso. É Roberta Maná. Maná. E aí, Roberta? Maná. O nome da Roberta é só lembrar dos Muppets. Maná, Maná. Aí, ó. Maná, Maná. Maná, Maná. Eu tenho até musiquinha especial, acho muito chique isso. Legal, agora eu não esqueço mais, agora, né? Todo mundo já sabe como é que fala. Those 7 seasons were fine. I wish there were 9. E como a galera já ouviu aí, quem tá aqui também é o Carlos Volter, né? E aí, galera? Carlos Volter do Nerdcast, tá aí participando. Inclusive, Carlos, eu sempre reparei que você lá da galera é o que mais é o mais tracker lá dos Nerdcasters, cara. Então, legal ter você aí. Cara, eu sou, vamos dizer aí que eu sou na área de um nerd multifacetado. Eu gosto de tudo. Ah, mas qual nerd que não é assim, né, cara? Dificilmente você tem, né? Cara, existe muita briga aí, tem muita gente que ou só gosta de Harry Potter, ou só gosta de Senhor dos Anéis, ou só gosta de Jornada nas Estrelas, ou só gosta de Guerra nas Estrelas. Então acho que a galera ainda se divide muito, assim, ah não, se eu sou fã de um, não posso ser fã de outro. Mas você sabe que eu já reparei que isso aí é, assim, hoje em dia tá mudando pra caralho, né, cara? Antigamente era muito mais. Não sei, o que vocês acham? Eu acho que rola uma coisa, tem alguns grupos que exigem um conhecimento muito específico e muito grande, muito profundo sobre o determinado assunto que é de interesse daquele grupo. Então, realmente, tem grupo de tracker, tem grupo de Harry Potter, tem grupo, enfim, pra pertencer àquele grupo, o cara tem que saber absolutamente tudo sobre o assunto. Então tem que saber do nome do jardineiro, da mãe do George Lucas, pra poder dizer que gosta de Star Wars. É o Javier. Poxa, como é que eu não sabia disso, caramba? É aí que a gente diferencia o fã do bazingueiro, né? Do cara, né? Que não é fã, né? Do cara que não gosta. Quem é que não sabe isso? Quem não sabe isso não é fã. Então o que eu quero dizer com isso? Pra ter esse nível de conhecimento que esse pessoal mais hardcore exige, entre aspas, né, pra pertencer àquele grupo e tal, realmente não tem como gostar de várias coisas, mas eu acho que já existe um pessoal que é mais, entre aspas, cabeça aberta, que se dá ao luxo de gostar de várias coisas e de repente não saber do nome do jardineiro da mãe do George Lucas. O que é um absurdo, que é o Javier. É um imigrante ilegal, né? Um imigrante ilegal, né, Javier? É, ele era na época dos primeiros filmes, mas depois eles conseguiram tirar a cidadania dele. E agora eles estão tendo que pagar todos os direitos trabalhistas. Ele faz até uma ponta no episódio 1. Ah, ele é no Pod Racer, né? Eu vi ele lá naquela coisa. Falei do Carlos aí, né, tal, Nerdcaster, e você, Roberta, você faz parte dos podcrastinadores, né, do Abacaxi Voador, não é isso? Isso, exatamente, a gente faz os podcrastinadores, do qual, aliás, o Carlos participou quando nós falamos sobre Star Trek. Sim, sim, sim. E é por conta disso aí, inclusive, que eu acabei te conhecendo, né, e estamos aí hoje aí. Seguinte, ó. Então, hoje, o que a gente vai fazer aqui? Nós vamos falar sobre boatos, rumores, ou seja, nenhum fato, é tudo especulativo sobre o que seria que a gente tem visto aí vários... na verdade, faz anos já que a gente vê na internet boatos sobre o que seria uma nova série de Star Trek, algum produtor ou ex-produtor ou ex-roteirista da franquia que veio com ideias e que muitas vezes é pra meio que jogar um verde na Paramount, olha, eu posso ser o showrunner desse show aí, né? Muitas vezes é isso, né, cara, que acontece, né? Então é mais ou menos isso que a gente vai falar hoje aí. O que eu queria relembrar, assim, só pra tentar entender um pouco dessa, até estabelecer meio que uma cronologia disso, É que eu lembro que lá para 2009 mesmo, né? É, bem na época que estava sendo lançado, ou estava para lançar o filme do Abrams, né? Inclusive, esse é um assunto que eu e o Ricardo até falamos no Sessão 31 anterior, lá sobre o episódio da Voyager, né? Que tem um roteirista da Voyager, que escreveu 20 episódios e mais dois da Deep Space Nine, chamado Brian Fuller, que hoje em dia é showrunner daquela série Hannibal. Esse cara, na época, ele falou: ó, pessoal, eu tenho uma boa ideia para uma série aí de Star Trek, seria uma coisa assim, voltar para aquele tom aventuresco da época da série clássica e tal, não sei o quê. Isso ele falou, né, em 2009, e em 2013, o ano passado, ele voltou a tocar nesse assunto, né? O que também eu achei que seria bem legal pelo fato do cara, né, já ter trabalhado nas séries anteriores e tal, né? E eu não sei se vocês já ouviram falar sobre essa história, sobre esse pitch do Brian Fuller sobre isso, cara. Vocês já ouviram falar sobre isso? Não, que o que eu ouvi, na verdade, era em relação a... Tinha duas possibilidades de série. Isso já, acho que desde antes do próprio filme do Abram, pouco depois do final da Enterprise, da possibilidade de uma série do Worf, que isso tem até hoje. É, esse boato do Worf, ele veio com tudo. Assim, a primeira vez que eu ouvi esse daí, ele veio com tudo no ano passado, né? Mas eu não sabia nessa época aí, depois de Enterprise aí. Mas enfim. É, já tinha uma possibilidade de uma série do Worf, e tinha a possibilidade da série do Sulu, deles trazerem o Sulu como capitão. Da Excelsior. As aventuras do Capitão Sul. Isso aí eu lembro que surgiu até naquela época que o Sul veio no Brasil até. Ele veio meio que pra tentar divulgar essa parada, né? Você lembra? Em 96 até, na época que a franquia fez 30 anos, né, meu? Ah, sim. E isso aí veio porque ele gravou aquele episódio da Voyager lá, o flashback, né? Que o Tuvok relembra que ele fez parte da Excelsior no século 23 e tal. E aí a Paramount fez esse episódio que era pra homenagear, né? Fazer aquela coisa de um aniversário de 30 anos de Star Trek e tal, né? E por conta disso, isso inflou um pouco o ego do George Takei, e ele veio com essa ideia. Ele começou a divulgar isso aí, né? E se aproveitou assim do fanbase, né? Nas convenções pra tentar levar isso à frente, né? Teve esse lance mesmo, é verdade. Agora, vocês acham que uma série que se passa, quer dizer, outro prequel daria certo? O que vocês acham disso? Em relação ao que é? Eu preferia que fosse uma continuação depois de Voyager, né? Eu não sei, eu até gostei do prequel do Enterprise e tal, mas eu prefiro alguma coisa que vá dando continuidade, né, à história, né? É, eu tô com o Ricardo nessa daí, cara. Eu também, na minha opinião, se for pra gente entrar nesse... Isso aí vai ser bem legal falar mesmo também. Na minha opinião também, eu acho que uma das coisas que o Gene Roddenberry, e aí a gente já volta lá atrás, Gene Roddenberry, ele mesmo, ele sempre pensou no lance de continuidade, ele nunca foi um cara de olhar pra trás, tanto é que teve coisas que ele até desconsiderou do que ele fez, assim. Por exemplo, a série animada o Roddenberry sempre desconsiderou depois, ele falou, meu, isso não faz parte da cronologia, esquece isso, é nova geração pra frente, né, porque ele colocou na cabeça dele que, tipo assim, a franquia tinha que sempre andar seguir adiante, né? E nesse ponto eu concordo com ele, apesar de eu gostar de Enterprise também, assim como o Ricardo, mas eu particularmente acho que o melhor caminho para Star Trek é sempre evoluir nesse sentido, indo adiante, assim, né? E vocês, o que vocês... Sim, o que eu acho difícil é a gente retornar alguma coisa às séries antigas. Eu acho que o que vai entrar agora vai ser alguma coisa nova. A gente pode puxar a época das séries antigas, talvez eles jogarem pro século 22, século 23, século 24, eles podem avançar na história, mas eu não sei se eles vão reaproveitar coisas das séries antigas. Eu acho que eles vão trabalhar mais em cima do que poderia acontecer depois dos filmes novos do Abrams. Ah, tá, então, assim, é porque existe também essa possibilidade, né, ou seja, ou continuar com o universo chamado Prime, né, que é esse, né, ou seja, que termina lá em Nemesis, né, ou continuar a partir desse estabelecido o Abramsverse, né? Então, a gente sabe o quê? Que vai ser ou isso ou aquilo, né? Vai ser uma dessas duas coisas, provavelmente, se rolar mesmo. Eu aposto na probabilidade do novo universo, porque senão eles vão criar mais confusão pra pessoas que gostaram dos filmes e vão querer ver a série, e aí a pessoa vai ser pega no meio de uma coisa que não é aquilo que ela tá vendo. Eu acho que o mais provável é isso que você tá falando que vai acontecer, eu também acho. Mas aí a gente vai voltar a uma questão... Enfim, aí a gente tem uma... Eu e o Carlos, eu sei que a gente tem uma divergência bem... Opa, não, sério. Legal, é polêmica, vamos lá. Qual que é a divergência aí? Vai sair briga. Ah, é isso que eu queria. Não briga. Chegamos aonde eu queria agora, hein? Não vai sair briga porque a gente não briga. Mas enfim, a gente tem essa divergência ideológica com relação a esses filmes novos. Quer dizer, até o de 2009 eu acho que tava okzinho, mas esse de 2013 eu acho horror. Ah, engraçado, cara. Eu, assim, desculpa te interromper, mas eu já sou o contrário. 2009 eu detesto, cara. Eu nem faço questão de ter o DVD aqui, acho uma bosta. E o Into Darkness até que eu já acho, gosto mais, assim. Ainda é um filme de celebrado, mas eu me divirto, eu acho mais legal. Eu acho que ele até é mais próximo do que Star Trek é de verdade. Mais próximo, não que ele seja. Então, a nossa principal divergência, ela tá, eu acho que mais, não porque eu goste tanto desses filmes novos, mas porque eu gosto deles de uma maneira diferente do que eu gostava dos outros filmes. Porque Star Trek, como eu conhecia, como ele era, morreu. Estédia. É, eu bato na tecla de que o Star Trek do Kirk, do William Shatner, do Patrick Stewart, daquela tripulação, das tripulações antigas, não existe mais como era. Agora a gente tem esse novo Star Trek, que eles fizeram para um público novo, que é não necessariamente um público bom ou ruim, é um público novo. E que aceitou esses novos filmes. Então fizeram sucesso. Então eles vão trabalhar em cima do que eles têm agora fazendo sucesso. Isso, porque, tipo, e aí é que eu tenho essa divergência, porque eu acredito muito em não subestimar as pessoas. Eu sei que a maioria do público é um público que gosta de Big Brother, que gosta de novela. Eu sei que o grande público é esse público que gosta de Velozes e Furiosos. Eu sei que o grande público é esse. Isso é a massa. Mas ainda assim, eu tenho certeza que ainda existem muitas pessoas out there que são mais exigentes em termos de conteúdo. Eu não estou dizendo que seja melhor ou pior, eu não estou fazendo um julgamento de valor aqui, eu só estou dizendo que existem níveis de exigência com relação ao conteúdo que a gente vai assistir. Então, eu acredito que existe público para tudo. E o público que é um público que gosta ou que vai para o cinema e que lota os cinemas e que dá bilhões de bilheteria, ou milhões, enfim, centenas de milhões de dólares de bilheteria para Into the Darkness, ele é um público que ele dá muito dinheiro na bilheteria, mas ele não vai ser um público que vai ser fiel como são os trackers. E houve, nessa convenção tracker do ano passado... numa dessas convenções trackers, cara, a minha tristeza foi não estar lá pra vaiar junto. O Into the Darkness foi considerado o pior Star Trek de todos os tempos, e um dos fãs pegou um microfone pra dizer que ele não merecia o nome de Star Trek. Quando eu li aquilo, eu tive vontade, tipo assim, ó, de abraçar o monitor do computador, e aí eu fiquei triste por não estar naquela convenção pra vaiar junto. Mas o que eu quero dizer com isso? Eu vou concluir meu raciocínio. Que o público tracker é o público que mantém a conversação indo e que leva outras pessoas pra frente da televisão pra assistir. Esse é o público fiel que vai sempre pro cinema. Que, inclusive, quando os Star Treks pares ou ímpares estavam no cinema, a galera tava lá, entendeu? Então, esse é o vai ser fiel. Pra você ter uma ideia, esse filme de 2009 eu falei que é uma bosta, mas eu vi 3 vezes no cinema. Entendeu? O público do Star Trek é isso, cara. Você tá lá, mesmo. Não, aí que tá a coisa. E esse vai ser o efeito cauda longa, entendeu? Esse é o público que vai continuar, mesmo enquanto não tiver nada no cinema, mesmo enquanto não tiver nenhuma série na televisão, ao longo dos 10 anos de seca total, é o público que vai seguir comprando coisas de Star Trek, que vai seguir escrevendo livros, que vai seguir a conversação, que vai seguir comprando camisetas, comprando produtos. Então, o produtor de televisão, o executivo que não se der conta disso, é um executivo que tem uma visão muito obtusa da coisa, que só vai querer o dinheiro imediato do público, do grande público, que só vai querer vender o horário comercial. Mas isso é uma visão muito obtusa. Mas aí entra até uma discussão que a gente já teve, aquela conversa que a gente teve. A coisa não funciona. A coisa dentro desse mundo, ela funciona da seguinte forma. Por que que Nemesis não fez o mesmo dinheiro que o Into the Darkness? Porque é um filme, na minha opinião, cara, é porque o Nemesis não tem uma direção dinâmica, tipo, boas cenas com personagens. É um filme que tem vários problemas de roteiro. Não que Into the Darkness não tenha também, tem que ter, né, um conhecimento anterior, né, também, né? Então, o Abrams, ele é um cara muito inteligente. Ele sabe tipo, pegar, capturar a imaginação das pessoas. Ele sabe fazer isso. Ele sabe, tipo, fazer uma coisa pro público em geral de uma forma, sabe, que seja divertida. Isso, os caras lá, naquela época, tinham esse problema pra conseguir ter isso, entendeu? Então, desde o final de Voyager, na televisão, e depois do único filme, assim, do único filme que fez grande sucesso da Next Generation no cinema, que foi o Primeiro Contato, né? Esse foi o único filme de grande sucesso no cinema. Os outros foram muito fracos de bilheteria, de público mesmo no cinema. Cara, eles tiveram um fracasso atrás de outro. Foi o fracasso... Enterprise, as primeiras três temporadas de Enterprise foram um fracasso bizarro. Que eles conseguiram reverter o público na quarta, só que aí já tava cancelada. Não. E Insurrection, Nemesis... Foram dois filmes muito fracos. As histórias dos dois filmes... A história do Insurrection, do Insurreição, eu acho até boa, mas ela não é uma história pra um filme. É uma história pra um episódio da série. É, um episódio duplo, máximo. É pra um episódio da série, não pra um filme, pra um longa-metragem. Uma coisa que eles pecaram nos filmes da nova geração foi não dar a grandiosidade nos filmes que a tripulação clássica dava. Sempre que um filme da tripulação clássica, eles tratavam de assuntos gigantescos. Por mais que fosse uma bosta, tipo encontrar Deus, assim, né? Por mais que fosse. Sim, exatamente. Por pior que fosse, eles estavam ali pra salvar o mundo. Salvar o universo, salvar a galáxia. Eles não estavam ali pra impedir que uma centena de pessoas não fossem utilizadas pela Federação. Não eram coisas pequenas. Não que não fossem boas ou fosse válido. Mas quantas pessoas would it take to be wrong? 6 mil. Aí, não. Caso... Essa cena foi foda, hein? Bem lembrada, hein? É. Cara, não. Falando com o Almirante Daugherty. Não é. Mas a pergunta que Sim, mas a pergunta que fizeram os estúdios foi: quantas pessoas eu preciso que colocar na sala de cinema pra que isso seja um sucesso? Não, sabe o que. Isso que você tá falando aí, cara, sabe o que me lembra? Que realmente era uma falta de ambição. Porque assim, é que nem no Generations. Qual que é o mote do filme? A grande história é salvar o planeta Viridian 3. Cara, que porra de Viridian? Que planeta? Que merda é essa? Quem que se importa com isso, entendeu? Sabe? Sim. Um planeta desabitado, não tem nada. Sabe? E matar o personagem, sabe, central da franquia lá, que era o Kirk, uma coisa. Você fala, porra, os caras estão perdendo foco do que é você contar uma história que as pessoas se importem, né, meu? Realmente aconteceu isso. Você teve episódios de série que foram mais fortes e marcantes do que vários desses filmes da nova geração. Ah, inúmeros. Não, mas exceto pelo Primeiro Contato, né, cara? Primeiro contato... Exatamente. O único filme que se salva e que fez e foi o único filme que fez sucesso mesmo foi o Primeiro Contato. Por quê? Porque eles estão salvando o futuro, eles estão salvando o futuro da Federação inteira ali, né? Eles voltam no tempo pra salvar o futuro da Federação, porque os Borgs iam dominar tudo. Era um plot grandioso, era, tipo... mostrando do que eles eram capazes, não era um plot pequeno. Então, cara, eles pecaram muito nesses filmes, eles erraram a mão feio no Enterprise. Tipo, eu não sei por que eles fizeram aquelas primeiras temporadas daquela forma, por que eles não... Pô... Essa parte aí eu já discordo um pouco, assim, cara. Na minha opinião, se for falar sobre isso, é o seguinte. Enterprise é uma série que só não teve impacto porque foi uma sequência de uma série atrás da outra, assim. Porque você... E outra... Cara, não. O problema do Enterprise, você pega as três primeiras temporadas, elas já estavam numa época em que as séries estavam começando a trabalhar, de mudar, em trabalhar em partes sequenciais, tá? O próprio Deep Space Nine e o Voyager, eles já trabalhavam em histórias sequências, que eram coisas que aconteciam e iam interferindo no próximo episódio e na próxima história. O Enterprise, ele ressuscita uma coisa que estava no Nova Geração, e da série clássica, e de outras séries daquela época, que era você ter episódios fechados contando aquela história. E aí você pula pro próximo episódio. Mas olha sem só. Uma conexão entre um episódio e outro. Na verdade, a única série que fez isso de um episódio atrás do outro, tipo uma novelinha, que nem os episódios de série de hoje em dia, foi a Deep Space Nine e foi no final. Porque a Voyager, ela meio que era episódica também. Por mais que tinha uma certa continuidade que conduzia, vamos supor, a narrativa principal, mas ela era episódica. Tipo assim, um episódio centrado ali naquela história. O que acontece com a Enterprise, eles até tentaram fazer isso na terceira temporada com o arco Zindi, né? Que aí a temporada inteira é como se fosse uma série que qualquer uma de hoje em dia que tem aí. O que acontece é que a Enterprise, ela parecia que era é, tipo assim, mais uma nova geração ou mais uma Voyager, então ela não tinha uma novidade de fato. Tinha algumas novidades, mas não era suficiente para atrair a atenção do público em geral. Então assim, é aquele negócio, se a Enterprise fosse lançada em 87, com a nova, que nem na nova geração, cara, teria sido um sucesso estrondoso, que nem a nova geração foi. Só que ela não tinha o elemento de novidade, sabe? Aquilo que... Cara, uma coisa aí que nova. Tá. Mas aí que tá, ela tinha. Ela tanto que a sua quarta temporada foi um sucesso. De audiência, não. Não foi um sucesso de audiência a quarta temporada. A quarta temporada foi, deu mais audiência do que todas as outras temporadas. Mas não é a o quarta suficiente. Temporada, aqueles, mas era o que mas a quarta temporada do Enterprise era o que o público queria ver com essa história. Porque por que que eu tô contando o passado da Federação? Ora, pra me mostrar como que os humanos, como que a Terra chegou ao ponto de ser a líder da Federação. Por que que a Federação é em São Francisco e não em Vulcano ou na Terra dos Andorianos? Porra, os humanos demoraram pra chegar lá, no espaço. Essas outras raças já estavam todas lá. Os humanos... Porra, por que que os humanos uniram todo mundo? E a quarta temporada de Enterprise conta isso, né? E isso foi bom. Isso tinha que ter sido a primeira temporada da Enterprise. Você mostrar a formação da Federação, que era o que todo mundo queria ver. O problema é que você pega os números de audiência, cara, não teve uma alteração, ficou meio que na mesma. Na verdade, só não teve uma quinta temporada por isso. Não é por causa de uma opinião geral. Era porque realmente era números, cara. A UPN, que era a emissora que exibia a Enterprise, ela queria números e não tinha. A Enterprise não melhorou de audiência, sabe? Sim, teve alguns mas ciclos, isso já tava decidido. Episódios, mas no geral, não teve, né? Quer dizer, a quarta temporada, ela foi deixada assim a esmo, mas... Tipo assim, eles sabiam que não ia ter uma quinta, mas caso houvesse um boost de audiência, ia rolar. Mas não rolou, cara. Então... Sim, não houve um grande boost de audiência porque não tinha como. Porque você tem três temporadas que foram um fracasso total. O público foi diminuindo nessas três temporadas. Se você pegar a quarta temporada, ela deu mais público que a terceira e que a segunda. Só que ainda não era o público suficiente pra salvar a série inteira. Mas, ó, verdade seja dita, os números de audiência de Enterprise não eram tão diferentes assim dos números de Voyager e nem de Deep Space Nine, porque a única série de Star Trek que realmente foi um sucesso estrondoso enquanto era exibida originalmente foi a Nova Geração. O resto, inclusive a série clássica, todas foram meio que fracasso. Foi sucesso em reprise. É, e a Deep Space Nine, enquanto era exibida, e a Voyager também capengava um pouquinho. Tipo assim, não tanto quanto a Enterprise, mas capengava. Então, na verdade, o que acontece com a Enterprise é que ela já estava numa estafa. A franquia inteira estava numa estafa, né? Então, não é que... Assim, aí eu já acho que é uma questão de opinião. Eu, particularmente, acho a série muito boa. Até porque eu não acompanhei na época, né? A Enterprise eu só fui ver inteira faz cerca de 2 ou 3 anos atrás, né? Que eu até me surpreendi. Eu achei que ia ver uma série mediana. Eu me surpreendi. Eu falei, caralho, que série legal, cara. Eu achei tão boa quanto as outras séries, quando eu vi. Lógico, dadas algumas... tirando de lado algumas coisas que eu acho um lixo, sei lá, que nem a Roberta sempre fala da câmara de descontaminação, que era um pretexto pra mostrar gente pelada, né? Essas coisas que são, né, meu? Que realmente são questionáveis. Mas a série é boa, cara. Assim, tem vários episódios fodas, assim. Só que ela é de uma época em que a franquia tava totalmente desgastada. Então não tinha como continuar, né, cara? Eu ainda acho que o problema principal dela foram as histórias. Ela tem histórias muito boas, mas ela se perde muito. Ela criou uma história de viagem temporal... A Guerra Fria temporal. Não, isso é uma bosta. Não, isso. Ela quebrou exemplos, coisas da série. O que o Carlos tá falando é o que eu esperava ver desde o começo mesmo. Formação da Federação, formação. Exato. Agora não, o Carlos falou um negócio que isso aí eu sempre meto o pau mesmo, que é essa Guerra Fria temporal, um lixo, cara, é um lixo de arco. É uma bosta. Ah, não, foi um tiro no pé essa Guerra Temporal. Cara. Please do not address this unit in that manner. Aí você tem eles encontrando Ferengis, eles encontrando Borgs, eles encontrando coisas que só vão aparecer na época da nova geração, né? E não existe correlato. Os próprios Klingons com a testa enrugada, né? É o primeiro Klingon que eles veem, depois fica com aquela... Aí vem os Klingons que a gente conhece da série clássica, né? E tem raças que só aparecem na Enterprise, né? Que depois elas desaparecem do universo. Tipo os Zindi, né? A raça inteira do Zindi lá, que tem 5 facções, e, porra, eles tiveram até uma guerra com a pré-federação ali, como que não se fala disso depois? Enfim. Mas, exatamente, eles tinham tanto material pra explorar, tanta coisa pra mostrar, o primeiro contato com os Klingons, o primeiro contato com os Andorianos, com os Vulcanos. Ah, mas peraí, com os Andorianos teve, hein? Os Andorianos foram bem. Sim, na quarta temporada. Não, na quarta temporada. Não, eles se encontram naquele começo, tem um episódio com problema, mas ele só vai trabalhar isso direito na quarta temporada. Que é o conflito andoriano com o Vulcano, por que que os humanos são os unificadores, que eles conseguem apaziguar os problemas, eles são os diplomatas daquela... da região. Tipo, os Klingons, eles são quase sempre separados. Que na quarta temporada e eles iam colocar o Shaw na tripulação da Enterprise, não era? Não tinha um boato disso? Não, caraca, o boato agora... é o seguinte, eu acabei de me lembrar aqui também disso daí, que se tivesse rolado a quinta temporada, né, já naquela vibe da quarta, eles iam chamar o William Shatner pra fazer um episódio do Universo do Espelho, já tava quase tudo, já tinha roteiro pra isso, tá ligado? Ia ser foda isso daí, porque dá pra fazer, né, uma parada que ia ser legal, eles iam usar aquela história do Campo Tântalos que aparece no episódio do Espelho original e tal, ia rolar também a tal da Guerra Romulana, que era, puta, isso tinha que ter acontecido, cara. Isso é uma das coisas que mais me dói de terem cancelado Enterprise, cara. Não ter mostrado a Guerra Romulana, né? Enfim. Cara, eles não mostraram nem os Klingons direito. Os Klingons não apareceram. Os Klingons eram uma coisa... Eles são uma coisa tão poderosa e inatingível na série Enterprise que, tipo, como é que em 100 anos a Terra vai estar, tipo, numa guerra tão sinistra com eles e eles terem, tipo, de igual pra igual? É, de igual pra igual que é foda, né? Porque eles tiveram evolução já, estão com dobra há tanto tempo, né? Velocidade de dobras, outras tecnologias, né? Eles podiam ter trabalhado... Tinha tanta história que eles podiam mostrar no Enterprise nesse começo, que era tipo a própria relação dos Klingons com os Romulanos, que aí você usa aquela desculpa da série clássica, né, por que eles tinham naves iguais, é porque eles eram aliados, eles trocavam tecnologia, então por isso os Klingons têm cloak e no início os Romulanos usavam aves de rapina, né, você tem essa desculpa da série clássica, você conhece a história por trás dos bastidores, né, na verdade. É, não, foi exatamente, porque eles não tinham dinheiro, é que nem os Klingons terem um bronzeado. É, bronzeado e o bigode fumanchu. Ah, é que nem os Romulanos só usarem aquele capacetinho. Pô, cara, mas ó, uma coisa que eu... Então, mas foi uma experiência que eu tive, assim, quando eu assisti a Enterprise do começo ao fim, anos depois, cara, foi uma experiência que eu pensei, porra, realmente essa série é legal, cara. Não sei, talvez a expectativa da época contaminou um pouco, eu acho, a galera, assim, o que eu vejo, assim. Eu gosto de Enterprise, eu tenho aqui em casa, eu tenho todas as séries, eu adoro Enterprise, eu gosto de todas. Mas eu entendo o porquê que a Enterprise não fez sucesso, porque também não mostrou o que eu mais queria ver, só foi me mostrar depois. É, não, esse é um fator que realmente dá uma broxada, não, esse lance de ficar postergando aquilo que você quer ver. Realmente, isso é foda. E era o que todo mundo, se você for ver, tipo, acho que 100 entre 100 trackers daquela época, o que eles mais queriam ver quando foi anunciado vamos fazer uma série prequel 100 anos antes do Kirk, era, cara, eu vou ver a formação da Federação. Eu vou ver como os humanos se tornaram os líderes dessa porra. Cara, mas pelo menos na quarta temporada eles fizeram isso, né, cara? É, mas foi rápido e pouco. Tipo, imagina 4 temporadas mostrando isso. Nossa. A evolução da humanidade. As evoluções das tecnologias e como o comportamento dos humanos foi sendo moldado, sabe, ao longo das viagens. Cara, teria sido do caralho se tivessem tido bons plots. Exato. Mas eu também achei os plots fraquíssimos. Cara, como é que se criou a primeira diretriz? Como é que se criou as leis da Federação? Cara, isso tudo podia ter sido trabalhado com a Enterprise. Nessa primeira nave da Terra a investigar o espaço, ir criando essas leis. Mas ao mesmo tempo, tudo isso que vocês estão falando, tem episódios que tudo isso é abordado. Tudo bem, não mostra os caras assinando a lei. Ah, esta é a primeira diretriz. Não, mas eles se defrontam naquele episódio que eles vão parar num planeta em que tem duas raças evoluindo ao mesmo tempo e que daí uma vai suplantar a outra. E eles não podem mudar isso, porque se eles alterarem... Aquele episódio é do caralho. É do caralho, aquele chama Dear Doctor, que é um episódio em que fica o Dr. Phlox mandando uma carta pro Dr. Lucas lá, que é um amigo dele e tal. É um pen pal, né, dele, e ele vai contando o que está acontecendo, né, e o Archer não sabe o que fazer. No final o Archer fala, no futuro a gente vai ter que inventar alguma coisa, alguma lei, tal, não sei o que. Então isso aí são questões, tudo bem, que nem o Carlos falou, não rolou de assinarem a lei, discutirem sobre como ela vai ser, mas, tipo, teve, foi falado, cara, teve isso também. Agora... Tipo, cara, você ter pegar um episódio entre 24, você tem aí, tipo, dos 24 episódios de uma temporada... Cara, você salvava 6. É isso que eu ia comentar. É assim, cara, esse não é o único que fala disso, né? Tem outros também, né? Tem outros. Não, mas se salvava. Você tinha episódios muito bons, mas tinha episódios que, cara, não valiam a pena, não tinham nada demais. E esses eram a maioria. Não, mas peraí. Mas aí, agora a gente tem que também botar o dedo na ferida, cara. Cada uma das séries tem vários episódios merdinhas, cara. Vamos falar a verdade. Série clássica, Voyager. Mas você chegou num ponto, por exemplo, Voyager. Eu nem levo Voyager muito em consideração, porque Voyager, pra mim, foi de todas as séries, até mais fraca que Enterprise em alguns pontos. É, eu também prefiro Enterprise do que Voyager. Apesar de também gostar de todas, eu prefiro Enterprise do que Voyager. Mas você pegar, por exemplo, você já tem aí 3 séries de 7 temporadas trabalhadas no seu currículo, né? Que foram as Nova Geração, Deep Space Nine, Voyager. E aí você me apresenta uma série em que, porra, no começo, beleza, passou a primeira temporada. É que nem todas as outras. A primeira temporada foi a mais fraca de todas. Exceto a série clássica. Não, mas ó, exceto a série clássica é a única que tem uma primeira temporada maravilhosa, assim. A primeira temporada da série clássica é espetacular. Ela vai decaindo de qualidade. As outras vão subindo, às vezes descem e tal. Agora, a série clássica começa redondinha, cara. É a única que começa. A primeira temporada é espetacular, assim. As outras oscilam bastante, a primeira, né? Mas ela é dos anos 60. Ela não entra muito ainda nesse âmbito, porque a gente. Vamos pegar as de hoje, as recentes. Que é onde a Enterprise tava se puxando. Porque a galera que fez essas é a mesma galera que tava ali trabalhando na Enterprise. É, não, lógico. É de 87 até 2005, vamos dizer assim, a mesma equipe. Né, eram as mesmas cabeças pensantes por trás de tudo. Né, eram pessoas ali próximas. E aí você pega que, cara, depois da primeira temporada, a Nova Geração, a primeira temporada, ela é fraca. E ela melhora absurdamente com o tempo. Principalmente a segunda temporada melhora, a terceira é absurda. Sim, a terceira é melhor, né? Acho que a terceira deve ser a melhor, né? Deep Space Nine, mesma coisa. Primeira temporada, ela é legal, mas ela é fraca. Segunda já melhora, a terceira é absurda. A terceira, a quarta, só melhora, é verdade. E eu ainda fico chateada de dizer que a primeira temporada de Deep Space Nine é fraca, hein? Porque, putz, é difícil chamar de fraca. Não, mas na verdade, a primeira da Deep Space Nine é meio fraquinha mesmo, cara. Tem poucos episódios que você realmente fala... Ela é muito arrastada, porque era uma transição. Ficada ali de nova de... O pessoal não botava muita fé no DS9, né? Não, mas sabe qual que é o lance? É o seguinte, na época que criaram a Deep Space Nine, ela só surgiu, foi tudo um planejamento assim, ó, Nova Geração vai pro cinema, tem que ter uma outra série aqui pra ficar no lugar. Só que aí os caras começaram a criar os roteiros, você pega e assiste a primeira temporada da Deep Space Nine, o que que é? É tentar pegar roteiros da Nova Geração e aplicar ali naquela série, né? É por isso que ela é fraca. Quando ela começa a se entender, peraí, eu sou uma estação espacial, tal, a dinâmica aqui é diferente, vamos criar roteiros pra essa série e não aproveitar os da Nova Geração, aí a série realmente vai longe, né, cara? Aí sim os caras começam a criar pra aquela série, né? Quando eu assisto a primeira temporada da Deep Space Nine, eu vejo isso, cara, pô, essa história aqui poderia ser da Nova Geração, da série clássica, qualquer uma, né? Tem vários episódios assim, né? Tem uma série até que é um pouco da mesma época, um pouco depois que começou, que eu achava espetacularmente melhor do que a Deep Space Nine em relação ao fato de ser uma estação espacial. Exatamente. Babylon 5. Cara, eu sou apaixonado por Babylon 5. Babylon 5 é uma série que eu acho foda do começo ao fim. Ó, já que a gente tá... Ó, esse aqui é um podcast de boatos também, né? E eu lembrei que você tá ligado que tem aquele boato forte de que o Straczynski, ele chegou na Paramount, apresentou essa ideia... Tipo, da estação espacial pra criar, né? No caso, o que foi a Babylon 5 e a Paramount, os caras roubaram a ideia e criaram a Deep Space Nine. Tem isso aí também. É uma história daquela época. Sim, eu sei. Porque as duas saíram mais ou menos na mesma época. Não, e outra coisa, até o lance de envolver mais política e mais religião e mais essas paradas, começou primeiro, acho que a Babylon 5 a fazer isso, e depois a Deep Space Nine também seguiu mais ou menos o mesmo caminho, né? Tem um lance assim. Era uma briga na época, porque eram exatamente duas séries muito similares de ficção científica. Eram muito similares nessa coisa do conflito numa estação espacial. Os plots e histórias de fundo eram diferentes, mas elas trabalhavam muito as mesmas coisas. Pô, mas, ó, na minha opinião, cara, tipo assim, a Babylon 5, se você for pegar, assistir ela inteira, você vê que ela se aprofunda mais nos temas, mais do que a Deep Space Nine. Só que eu, particularmente, eu prefiro a Deep Space Nine porque ela é mais divertida, assim. Porque ela é mais dinâmica. E porque é no universo de Star Trek, então tudo é mais legal, assim. Tem aquele fator, tipo, cool factor, assim, né? dentro disso daí. A Babylon 5, ela chega a ser bem arrastada. Você assiste hoje em dia, você vê que é bem arrastada, assim, né, cara? Porque ela era diferente. Ela era um plot já fechado. Ela tava fechada pra 4 temporadas, né? E conseguiram, fizeram uma quinta. Foram 5. Mas o plot principal tava fechado pra fechar, tava pronto pra fechar em 4. Mas aí fez sucesso, compraram, fizeram a quinta. É, aí alongaram um pouco os plots, aí a quinta temporada é a mais fraquinha de todas. Mas, cara, a série, ela é toda fechada. Você pega do primeiro episódio ao último, ela vai contando uma história que você vai se alinhando. Então, pô, na terceira temporada, você responde coisas que você, tipo, criou na primeira, na segunda. Então, tipo, você não fica nada em aberto. Tudo é respondido, tudo é tá bem amarrado na história. Tipo Battlestar? É. Uma coisa meio Battlestar. Exato. Eu acho, por exemplo, Babylon 5, eu acho que foi, tipo, precursor pro que a gente veio a ter em Battlestar Galáctica. Peraí. Só um negócio aí. Se ela é amarradinha, então não é igual Battlestar. Porque eu terminei de ver Battlestar aí e vou te falar. Vamos começar. Mais uma polêmica pra noite. Puta que pariu, aquele final é escroto demais, né, cara? Puta, os caras inventaram na última hora. Que é a... Chegaram assim, parece que falaram assim, que é a... Como é que chama a piloto lá, meu? Starbucks. Que é a Starbucks? Ah, Starbucks, peraí, deixa eu pegar uns dados aqui, vamos jogar uns dados, vamos ver o que é Starbucks. Parece que é isso, cara. Joga um D20. Ah, é um anjo. Ô, boa ideia, hein, meu? Um anjo, que legal. Nossa, não, o que acontece é que o criador da série, ele era super religioso, né? Ele era de uma religião indie dessas, qualquer. E aí ele foi misturando religião com tecnologia, e aí botou tudo numa coqueteleira e deu no que deu. Ó, isso aí é um defeito do Ronald D. Moore, né? Que é o cara que criou a reimaginação da Battlestar Galáctica, né? Porque ele também trabalhava como roteirista na Nova Geração e na Deep Space Nine, né? E ele é um cara que ele escreve roteiros fodas, conceitos fodas, só que aí chega uma hora que ele dá uma certa viajada. Por exemplo, o final de Deep Space Nine não é meio que uma viajada, o lance do Cisco, tipo assim, ele ser o representante meio que do bem e o Ducati vira os Parades, que são tipo os espíritos do mal de Bajor contra os profetas. Ele meio que fica megalomaníaco, cara. O cara tem que ter alguém pra frear ele, porque senão ele cria um bagulho muito megalomaníaco. Em Battlestar, ele ficou livre, não tinha ninguém pra segurar ele. Então ficou muito viajeiro aquele final, né, meu? Então é foda. Falando nisso, né, o Ronald D. Moore faz parte dessa ideia também dos boatos de nova série de Star Trek. Porque o ano passado, ele deu uma entrevista que ele também falou que ele tem pra ele que Star Trek, o lugar de Star Trek é na TV, tal, que os filmes são legais, não sei o que e tal, mas que o ambiente ideal pra Star Trek é a televisão e que Star Trek tem que voltar pra TV. Né? E eu concordo completamente com ele, assim, a minha opinião nesse ponto é idêntica, realmente, que nem a gente estava falando sobre o porquê dos filmes terem esses problemas, né? Sempre tiveram, sabe? Sempre teve aquela coisa, puta, que história que eu vou contar, que tem que ter um pouco de profundidade, mas tem que ter ação, não sei o quê. Então o que acontece? O que eu acho é que Star Trek não foi feito pro cinema, né? Star Trek é de TV, cara, é pra contar aquelas histórias que algumas vezes são histórias modestas, mais profundas e tal, né? Que exige que você pense, que traga um pouco de reflexão sobre alguma coisa. Porque senão vira qualquer série de ficção científica genérica, e é o que acontece com os filmes hoje em dia, que por mais que sejam legais, dinâmicos e tal, eles são meio vazios, né, cara? E que irritam alguns fãs, né? Irritam muitos fãs às vezes, né? Que foi exatamente o que aconteceu com esses últimos, né? Que a gente sai do cinema e a gente pensa assim, tá, mas o que tem além da ação, além dos tiros, além da perseguição? Nada, não sobra nada. Tira efeito especial, o que sobra do filme? Nada. Porque o foda, por que esses fãs, essa convenção que você falou, inclusive, que rolou ano passado, foi lá em Las Vegas. Foi aquela maior convenção de Star Trek que rola todo ano. Que teve essa votação pra ver qual que era o melhor pro pior filme. Então o que acontece? O que eu vejo é o seguinte, você pega mesmo os filmes chatos, vai, sei lá, Star Trek 5, Insurrection, Generations eu não coloco porque eu gosto pra caralho de Generations, mas eu sei que ele é problemático e tal. O que acontece? Por mais que eles são, de certa forma, ruins, roteiro esburacado, tem um determinado momento que tem uma discussão sobre alguma coisa relevante, cara. Você pega o Insurrection, tem essa cena que você falou, que é o lance lá do Picard, falando sobre a ética, né? Tem uma discussão sobre ética. No Generations tem uma discussão... Aliás, antes dessa cena, ainda tem outras coisas que são sensacionais. Eu não acho esse filme ruim, eu acho esse filme um grande episódio, um episódio maravilhoso. Qual filme? O Insurrection, eles param pra... O grande lance do filme é que o planeta, ele é um planeta que torna as pessoas mais jovens. Então o pano de fundo do filme é a discussão, são os caras que são completamente abobados e eles passam se puxando, fazendo botox. Mas isso cai tudo por terra quando aparece aquela cena linda do Picard dançando mambo lá. Será que porra que ele tá fazendo? Vocês lembram disso? Lembro. Ah, não me lembrava disso. Cara, que bizarro. Meu, eu lembro de estar no cinema e com vergonha, assim. Falei, meu, o que eu tô fazendo aqui, cara? Cara, mas é aquilo. O problema é, eu fui pro cinema, eu assisti, tipo, o episódio 1 da 8ª temporada. Mas não interessa. O que... Não, pior, cara. Você viu um episódio genérico da 1ª temporada, que era bem fraquinho. Isso que é o foda. Mas o filme é legal. Vai. O que eu quero dizer aqui, o pano de fundo do episódio é uma discussão sobre uma sociedade que está sempre correndo atrás de um ideal que não existe, que é um ideal de ficar sempre jovem, entendeu? E não existe, o tempo é inexorável, ele passa para todo mundo. E aquele planeta, ele propiciaria isso em função dos anéis, não sei o que mais. E aí eles vão, para conseguir atingir esse ideal, eles estão dispostos a colocar 600 vidas. E aí é que rola aquela história, tá? Mas então quantas vidas, quantas pessoas levaria pra dizer que tá errado? Então olha o que tem por trás disso. É um episódio ou um filme ruim? Pode ser, como filme pode ser ruim. Mas o que é interessante da história toda é que mesmo quando é um episódio, e aí eu falo episódio mesmo, de verdade, da nova geração, ou de qualquer que seja ruim, tem uma discussão boa. Sim, atrás. Exatamente. Não, exatamente. Não, sim. Esses filmes, é o seguinte, tipo, esses filmes antes dos filmes do Abrams, ele sempre tinha um momento em que, ah tá, tem todo esse pacote, essa embalagem de filme de ação, sei lá, seja lá o que for, mas o que é Star Trek? É esse momento aqui, ó, tá vendo? Isso aqui é Star Trek, é essa discussão, essa parte que se fala de ética, ou que fala, sei lá, sobre a mortalidade, que nem tem no Generations. Tem uma discussão legal sobre mortalidade no Generations, cara. Tipo, no próprio Ira de Khan, que é um filme 10 mil vezes melhor, também tem algo assim. No Procura de Spock também, é um filme mais vazio, mas também tem. Todo filme tem o seu, sabe, aquele momento que é a alma de Star Trek. Agora, os filmes do Abrams não tem isso em nenhum momento, cara. Em nenhum momento. Cara, tira efeito especial, não sobra nada. Nada. Por mais que sejam filmes mais legais e mais divertidos, mais dinâmicos, mais pop. Entendeu? Eles são isso. Eles são o que o mundo precisa, sei lá, em termos de entretenimento. Vamos supor, vai. Pra Star Trek existir hoje em dia, tem que ser assim. Mas eles não têm aquele momento que você fala assim, porra, isso aqui é Star Trek. Eu comprei esse filme inteiro pra ver esse momento. Não bota pra pensar. Me botou pra pensar, não acontece isso, não é Star Trek. É, se não tiver aquele pequeno... Você tá falando do Abrams aí, que eu tava até comentando com o Valdomiro, que eu ganhei de presente aquele videogame do Star Trek baseado no Abrams, né? Ele dava um filme melhor, a história do videogame dá um filme melhor do que o Into the Darkness, né? Cara, é a grande discussão. Não fossem os filmes do Abrams, não fossem esses filmes terem saído, terem feito sucesso pro público de hoje, a gente não estaria aqui discutindo a possibilidade de ver Star Trek de novo na TV. Mas você acha que... Eu tenho a impressão que essas coisas são cíclicas, cara. Poderia demorar mais, mas... Aí que tá. Não necessariamente. Poderia... Pra fazer sucesso, teria que fazer sucesso. Se botassem no cinema de novo um filme igual o antigo e não fizesse sucesso, o que provavelmente não iria fazer... Porque eles iam tentar trabalhar da mesma forma que trabalharam os outros. Mas, cara, a gente não tá falando que tem que ser igual aos antigos. Não é isso que a gente tá dizendo aqui. Mas, assim, ó, é isso que a gente tava falando aqui, ó. Não precisa ser igual, mas tem que botar pra pensar, entendeu? Porque Star Trek, o âmago de Star Trek é isso. Quem gosta de Star Trek, e eu não tô dizendo que só tem que agradar aos fãs hardcore, não sei o que mais, de Star Trek, não é essa a questão. Mas assim, não dá pra chamar de Star Trek uma coisa que é absolutamente a parte e diferente de tudo que a gente já viu e de tudo que a gente gosta, e usar só o nome da franquia pra, sabe, pra ganhar dinheiro e pra chamar os fãs antigos. É só você pensar, o que eu penso sobre isso, quando eu penso sobre a, por exemplo, quando a gente pensa sobre a série clássica, pensa bem, é um seriado, vamos olhar pra ela, é um seriado tosco, efeitos especiais horríveis, sei lá, maquiagem de papel, planeta feito de papel machê, sabe? Mas por que essa porra é do caralho? Não é porque é bonito, não é porque... Não, cara. É porque ele te pega aquelas histórias que você fala, caralho, cara, como é que o cara pensou nisso? Olha que dilema moral. Então, na verdade, é isso. Se você contar uma boa história, sabe, que tenha isso, que te pegue desse jeito, não tem como essa porra não fazer, sabe, não vai ter uma galera que vai curtir, cara, vai sim. E a série clássica não fez sucesso na sua época, foi cancelada. Justamente, mas chegou uma hora, passou alguns anos que, enfim, aquilo foi redescoberto, então por isso que eu acho que é cíclico, entendeu? Que mesmo que não fosse o sucesso dos filmes, por exemplo, ó, e agora eu já vou até puxar uma outra parada aí que tem a ver com esses boatos aí. O que tá rolando aí, os últimos boatos, um dos últimos boatos que a gente viu, foi que os caras do Netflix, impressionados com os números de exibições, os streamings relacionados às séries de Star Trek, os caras começaram a conversar, ou alguém lançou algum boato sobre isso. Quer dizer, realmente os números de streaming de cada uma das séries, inclusive naquele artigo lá que foi lançado, parece que as maiores exibições hoje em dia nos Estados Unidos, o pessoal está assistindo muito Deep Space Nine e Enterprise, né? Talvez porque foi uma série que elas não acompanharam direito. Sim, mas sabe por que que tá sendo assim? Mas aí vamos lá, agora vamos pegar no porquê das coisas. Você sabe por que que teve um crescimento nesse número de público assistindo as séries antigas de Star Trek? Você vai falar que é por causa dos filmes. É, porque o filme fez sucesso, as pessoas vão atrás do material que existe. Mas beleza, então olha só, olha como o público, ele pode ser chamado por uma coisa ruim e é um público que tem capacidade de pensar. Isso aí que tá, o problema é isso, é a gente encontrar um meio termo. Exatamente, só, o problema é, os filmes não são ruins, eles são diferentes. Eles são ruins, eles são péssimos. Olha só, o David e o Decretor, eles foram filmes... Não, olha só o que eu quero dizer. O Nemesis e o Insurrection foram dois filmes nos quais os diretores tentaram encontrar um meio termo entre a filosofia e a ação. Não conseguiram. Falharam miseravelmente. Verdade. O Nemesis é um filme que eu também reassisti recentemente. Lógico, encontrei mais falhas do que tinha visto antes. Mas ele é um filme que eu já respeito muito mais. Porque ele tem momentos que ele quer discutir alguma coisa. Ele tem, cara. Ele tem seus momentos de vamos falar sobre este assunto aqui, né? Coisa, cara, que nenhum dos filmes do Abrams tem em nenhum momento, cara. É tudo superficial, sabe? Foge completamente, né, meu? Mas eu entendo o que o Carlos falou. Ah, mas são filmes que fizeram sucesso. São filmes mais divertidos, sim, mais dinâmicos. Ele foge pro nosso... Para nosso ponto de vista, para nossa geração que cresceu vendo esses filmes, que gosta de Star Trek, para a geração que hoje vai ao cinema em massa, cara, eles são maravilhosos, eles são ótimos, eles adoraram. Mas, ótimo, sabe por que isso é bom? Mas sabe por que isso é bom? É bom isso porque atiça as pessoas a voltarem a assistir aquele antigo material e abre portas para a gente poder voltar a ver material que a gente gosta. Mais Star Trek em algum lugar, em alguma beleza, mídia. Esse ponto tá feito. E ok, os filmes estão feitos, beleza. Mas e daqui pra diante, o que, que a gente quer? E é isso que a gente tá discutindo. Esse ponto, sim, ok. É ponto cinema vai continuar sendo estilo Abrams. No cinema, se mudar, não vai mudar muito. Vai continuar esse mesmo estilo. O que a gente pode ter agora à nossa frente de possíveis mudanças é a televisão. É o que, que eles vão produzir pra TV. E agora, de novo, nessa coisa dos boatos. O que está se construindo para ser uma nova série da TV? A CBS, que é o canal de TV da Paramount, não vai passar por eles, vai ser passado, jogou para o Showtime, que é o canal pago deles, para produzir a série. Mas peraí, isso ainda é boato, ainda não existe nenhuma confirmação. Sim, boato. Por quê? Porque o Netflix mostrou interesse em adquirir os direitos de produzir uma série de Star Trek. Pô, esse negócio... Mas ao mesmo tempo, olha só, eu andei pesquisando, na verdade não existe nenhuma palavra oficial nem da Netflix. O que acontece é que aquele autor norte-americano, o Larry Nemechek, né, que escreveu vários livros da franquia e tal, ele que no Twitter dele lançou isso aí. Ninguém sabe se é verdade. Às vezes, o que parece é que ele julgou isso aí. Tanto do lance do Netflix e mais tarde ver essa história do Showtime também, né? Então, mas o fato é, os números do Netflix foram lançados pelo próprio Netflix em relação aos streamings de hoje em dia da galera que tá vendo a série lá nos Estados Unidos, né? Sim, a gente tá discutindo boatos e conjecturas, gente. Mas em cima desses boatos, o que tá sendo apresentado? Uma possibilidade da série voltar pela Showtime, um canal pago, com menos episódios, uma possibilidade de um trabalho muito mais específico, muito mais sério na série. Você mas trabalhar por que menos episódios? Porque os canais trabalham com uma média de 10 a 13 episódios. Nenhuma série em canal pago vai pra mais de 24 episódios, vai pra mais de 13 que isso. Showtime, HBO, Stars, são todas... Você pega séries como Dexter, True Blood, Game of Thrones, séries de canais pagos, né, tipo HBO, Star, Showtime, aquele canal, o AMC inteiro, né? Todas as séries do AMC são assim, sei lá, Breaking Bad, Batman, até o Walking Dead também, enfim. Tanto da Amazon como da Netflix, todos trabalham com a média de 10 a 13 episódios. Por quê? As séries de 24 episódios, elas têm uma coisa chamada fillers, né? Que são, tipo, tapa-buracos. Isso, episódios que não fazem parte da trama principal, mas tem que ser feito porque tem que ter episódios dentro da grade de uma programação de TV aberta, né? A TV aberta tem lá tantos dias que ela tem que exibir aquela série. Por isso as séries têm nessa média de 20, 22, 24 episódios. Mas é que tá, Carlos, ó. Tem uma coisa que eu acho interessante, que é o seguinte. Star Trek, por tradição, vamos dizer assim, desde a época da série clássica, vários dos melhores episódios são que eles chamam de bottle shows, né? Que são episódios com uma grana reduzida, poucos atores convidados e tal, né? Que, por conta dessa limitação, cara, surgiram pérolas preciosíssimas e grandes episódios, assim, de histórias fugidas. Aquele O Measure of a Man. Exato. O Measure of a Man Bom exemplo. É um dos melhores que tem. É, na própria Deep Space Nine mesmo, a gente tem vários exemplos, né? É, cada uma das séries tem o seu, né? E, inclusive, no Sessão 31, eu costumo sempre cobrir, a maior parte das vezes, esses bottle shows que eu acho fantásticos, assim, cara. Alguns deles, né? Então, o que eu fico pensando e aí já a gente já parte para uma discussão em relação a isso que eu queria falar. Será, como queria ser, né? Quer dizer, porque hoje em dia a tendência, todas essas séries de 13 episódios, elas têm essa continuidade na pegada de novelinha, né? Cada um episódio continua a partir do outro, aquela coisa, né? As séries do Netflix também são assim, sei lá, House of Cards, o Orange is the New Black, enfim. E o que vocês acham, a opinião de vocês? Vocês acham que pra Star Trek esse formato vai ser legal ou vai fazer falta aqueles episódios bottle shows? Cara, acho que pra mim, eu gostaria de ver assim, ver episódios, sequências, que você trabalha melhor a trama, trabalha melhor os personagens. A gente vai continuar tendo episódios que vão ter discussões filosóficas, mas agora trabalhados dentro de um enredo muito mais bem criado e fomentado. Pra você pegar a própria Battlestar Galáctica, você pega aquelas temporadas em que você tem um desenvolvimento dos personagens, a integração daqueles personagens dentro daquele universo, e a trama envolvendo eles, né? A trama não faz ser uma coisa que vai acontecer enquanto eles estão vivendo. A trama faz parte da vida deles. Apesar que Battlestar já era diferente, porque eles têm um pouco, tem alguns episódios que fogem um pouco da trama principal, até porque a série ela tinha 20, 22 episódios por temporada, né? Então, não é bem esse modelo, né? É mais ou menos porque, lógico, cada episódio um continua atrás do outro, mas eu lembro que tinha alguns ali que meio que fugiam um pouco da trama principal, contava alguma coisa específica de um personagem só. Vocês devem se lembrar, né? Sim, sim. Tem um episódio de Battlestar que eu acho espetacular, especificamente agora lembrando essa coisa da vida de cada um, etc, que é um que se passa só dentro do ringue de boxe. Não sei se vocês lembram. Ah, sim, que o Adama dá porrada pra cacete no chefe, no chip lá, no engenheiro, né? No chefe, é. É, no chefe. Isso mesmo. Animal, hein? É, aqueles... E aí, na real, eles estão discutindo relacionamento, né? Estão todos eles discutindo relacionamento um com o outro ali. E o episódio inteiro se passa dentro do ringue de boxe. Mas, enfim, sobre essa coisa de episódios isolados ou episódios novelinha, eu sou muito apaixonada por Deep Space Nine, embora eu tenha muita dificuldade de admitir que eu... Enfim, se eu gosto mais de Deep Space Nine ou de TNG. Mas, enfim, como eu gosto muito daquela... Dessa coisa de... Dessas tramas políticas que conseguiram se desenvolver em Deep Space Nine. E eu acho que Deep Space Nine, ela conseguiu desenvolver muito bem os personagens. De forma que... uma das coisas que me chamou muita atenção e de uma forma muito positiva em Deep Space Nine é que, embora o Capitão Sisko seja incrível, um ator incrível, ele não se sobressai, como em todas as outras séries, né? Que em geral o capitão. Mas isso aí também é porque o Sisko é um cara que sempre foi meio antipático, né? Ele é meio na dele, né? Ele nunca foi de. Né? E é que é legal nisso dele, né? Legal pra caralho. Eu acho, acho que é um traço da personalidade dele, mas quando ele tem que se impor, ele se impõe. Quer dizer, aquele conflito dele com o Picard, enfim, eu acho super bacana, sabe? Aquela coisa dele não se baixar, dele não baixar a crista, enfim. Não, enfim, só pra concluir o raciocínio, que eu acho que o Capitão Sisko, ele é incrível como ator, mas todos os atores principais ali da trama, eles acabam tendo um papel muito importante. justamente em função dessa continuidade. A gente tem até os personagens secundários da trama que são excelentes. Você fala, porra, melhor do que muitos dos principais, como, por exemplo, o Garrett, né, o alfaiate. A gente tem vários exemplos, né? Não, enfim, então é isso. Então eu tenho uma expectativa, se fosse ter uma outra série, a minha expectativa seria ver uma, entre aspas, uma nova Deep Space Nine, ou seja, uma série tão bem construída, tão bem escrita, tão bem interpretada quanto Deep Space Nine. Então, nesse sentido, assim, eu acho que uma série, tipo novelinha, né, com episódios encadeados, eu acho que seria mais legal nesse sentido de construção de personagens e de construção de encadeamento de histórias. E aquela questão política também, né, que eu acho super, super interessante, assim, conhecer melhor de onde vêm essas construções que se fazem. Eu tive aqui uma visão, assim, eu tive agora um insight, assim, do que poderia ser essa série, que eu acho que funcionaria muito bem, mesmo pro público que vê os filmes e pro público antigo. Trabalhar essa coisa política, com certeza, e você fazer ela passar no mesmo momento dos filmes agora. Porque a Enterprise nos filmes, ela acabou de sair pra sua missão de 5 anos. Sim, sim. Sim, sim. Né? Então ela vai estar em Deep Space, ela não vai estar em contato com a Federação. E você trabalhar essa série em São Francisco. Você trabalhar essa série na Federação, mostrando uma Federação fragmentada, uma Federação em crise, porque depois de tudo aquilo que acontece no Into the Darkness, gostando ou não, aquilo ali é uma coisa que é interessante, que pode transformar uma série numa coisa muito, muito maneira. Né? Você ter o conflito da destruição que teve na cidade, você trabalhar toda aquela crise, né, política dentro da Federação, voltado por, pô, o cara tava criando arma, estava trabalhando com o objetivo de destruição, de se proteger. Então isso eu acho que daria um pano muito legal pra uma série ser trabalhada em cima dessa política da Federação. Aí você tá dizendo que seria uma série focada na Terra, então, não no, na Enterprise. Não, não seria focado na Enterprise, seria tipo focado nos sistemas próximos. Nesse universo paralelo bizarro de J.J. Binks. Ricardo, então, aproveitando aí, cara, tinha perguntado pra todo mundo. E você, cara, o que você acha? Como é que seria em termos, sei lá, se vai funcionar nesse formato, sei lá, 3 episódios por temporada? Eu fico meio dividido, porque eu assisto aquele Doctor Who, né? Doctor Who, ele é bem curtinho, né? São 13 episódios, né? E a trama é totalmente fechada, mas tem pouco desenvolvimento de personagem, né? Eu gosto também quando fala, mas também eu gosto de quando a trama tá fechadinha. Agora tem que ter também um desenvolvimento dos personagens, né? Personagens secundários até, né? Lá no quando você tem poucos episódios, acaba não tendo, né, esse desenvolvimento. Mas ao mesmo tempo você vê, ó, que nem, por exemplo, a série clássica, ela não tinha praticamente nenhum desenvolvimento de personagem, assim, né? A gente tinha, sei lá, histórias centradas no Kirk, de vez em quando no Spock, e raramente alguma coisa no McCoy. Então, assim, tudo bem, é o formato de uma série dos anos 60, né? Agora, assim, se eu for falar, por exemplo, que nem no meu caso, minha opinião é a seguinte, ó. Eu acho que eu penso mais ou menos como a Roberta colocou aí o lance da Deep Space Nine. Eu acho que a Deep Space Nine, ela já era uma série que ela já surgiu no momento transicional, onde a gente tinha séries ainda que eram somente de um episódio, que não tinham continuidade nenhuma, mas ela é contemporânea de Babylon 5, onde isso já era feito de forma, assim, full time, né? Então, o que eu acho legal, o que eu acho que seria bacana, é se fosse esse meio termo que a Deep Space Nine foi. Então, ao mesmo tempo que ela tinha uma continuidade muito forte, arcos grandes envolvendo a série inteira, ela também tinha o seu momento de ter episódios, sabe, bem silly, assim, tipo, sabe que nem aquele episódio que eles vão jogar beisebol com o Capitão Vulcano lá na Holosuite? Sabe, um momento legal, assim, ou, sabe, eu acho que Star Trek tem que ter essas quebras pra ter um episódio bobo de vez em quando, que nem a dos Pingos na série clássica, que nem na nova geração a gente tem os episódios do Dixon Hill, sabe? Então, eu acho que Star Trek, ela não pode ser séria o tempo todo, cara. Eu acho que ela é mais ou menos como quadrinhos de super-herói, que tem, sabe, depois do Frank Miller e do Alan Moore, que você tem que ter histórias sérias, engajadas, mas ao mesmo tempo você tem que quebrar pra uma coisa bem bobinha, mas legal e dentro daquele universo que funcione, que tem que ser divertido, que tem aquela pegada humorística de vez em quando. Então, por isso que eu tenho a impressão que a Deep Space Nine é o que mais chegou perto de um meio termo perfeito em relação a isso. Então, agora, como que isso vai funcionar numa série de 3 episódios, eu acho difícil, eu não sei dizer realmente, né? É, mas, de qualquer maneira, não dá pra ser mais, eu sei que não dá pra ser mais um episódio isolado do outro. Hoje em dia, o público quer essa continuidade episódio a episódio, né? Então, enfim, né? É, fica difícil mesmo, às vezes, imaginar. É, mas é verdade, eu concordo contigo, essa coisa de ter essa quebra de... uns episódios mais light e pra depois devoltar a seriedade, isso é legal mesmo. Ah, por exemplo, aquele episódio da Enterprise lá que o Carlos falou dos Ferengi, ele, apesar de ser, né, você pensar, porra, mas a nova geração que encontrou eles primeiro e tal. Tirando isso de lado, o episódio em si é bem legal e totalmente divertido. É um episódio de humor, né? Os Ferengi, eles vão lá, capturam a nave, deixam todo mundo inconsciente e tal. Então, sabe, essas coisas de quebrar pra ter episódios assim, cara, eu acho que faz muito parte do que Star Trek sempre foi desde a época de Kirk e Spock, assim, sabe? Você tem episódios seríssimos discutindo temas sérios, éticos, morais e o caramba, aí de repente você tem um episódio, sei lá, com o Trelane ou com o Q, sabe? Então, eu acho que faz parte. Então, você vai ter séries e episódios sérios e o filme. Você vai ter que se divertir no filme. A paródia, né? Mas não é humor, já é paródia, né? Vai se divertir no filme. Paródia define. Nossa, revista média, né? O negócio é praticamente... Como o meu amigo definiu o primeiro filme do Abrams como o Backstreet Boys no espaço, né? A minha definição é Velozes e Furiosos no espaço. Não, cara, Velozes e Furiosos é fiel ao seu conceito. Velozes e Furiosos é aquilo. Você tá ofendendo Velozes e Furiosos em chamar ele de... Porque a Star Trek de Abrams é uma perversão, é diferente. Agora, Velozes e Furiosos, ele é pelo fiel. Menos em Velozes e Furiosos, se você jogar o motor fora, o carro não anda, né? Lá você joga o motor de dobra fora. Exatamente! Quando a pessoa vai pro cinema pra assistir Velozes e Furiosos, ela sabe exatamente o que ela vai levar. Ou seja, um filme que não tem nada. Se o cara vai pro cinema pra assistir Star Trek, ele vai esperando uma coisa e leva outra. Nossa. E ainda só de cinema dizendo, dá meu dinheiro de volta e não vai receber. Não, é mais ou menos assim, ó, que nem no Into Darkness, não tem aquela cena que, tipo assim, você for olhar pelo ponto de vista masculino, nossa, cena foda. Que a Carol Marcos genérica lá fica meio que pelada, pô, que legal ver uma mulher pelada. Mas, pô, ver mulher pelada é tão fácil ver na internet. Eu vou no cinema pra ver no Star Trek isso, cara. Sabe, tipo, não. Cara, mas ela não ficou pelada, ela tava de roupa. Com necessidade de colocar aquilo. Aquilo ali você vê na praia. Cara, mas o problema é que não tem sentido nenhum. Ela tava de biquíni padrão, não, né? É do nada. O padrão da frota. Não, eu penso assim, ó. Se servir a história como uma coisa do roteiro, aquilo faz parte, sei lá, por algum motivo tinha que acontecer, porque ajuda o roteiro, faz sentido pra caráter da personagem, tudo bem. Mas, cara, não tem sentido nenhum. Ela simplesmente tirou a roupa pra fazer... Tem um termo pro que vocês estão fazendo, tá? Eu vou... Tem um termo pra, tipo, nitpicking. Vocês estão, tipo... catando agulha em palheiro. Não é catar agulha. Porque, tipo, todos os filmes têm problemas, todos os filmes têm coisas que não fazem o menor sentido pro roteiro. O melhor filme que você já assistiu na sua vida vai ter esse problema. O problema é a sua percepção em relação a ele. O quanto você vai ter a sua crença a sua caraca, eu esqueci a palavra em português, como é que se fala isso? The disbelief. Você vai, tipo... O quanto você vai querer acreditar que aquilo ali realmente está acontecendo? Tem uma cena que foi descartada do filme, que aí os caras disseram assim, cara, isso tá demais. Que era o Khan tomando banho, e aí parece que mostrava bastante do Khan tomando banho. E aí os caras chegaram à conclusão que aquilo era demais. Tipo assim, porque claro, homem... enfim... Seminu... É masculino, né? O único que ia gostar é o Jorge Takei, né? Eu também ia gostar bastante. Fica tranquila, com a série no Showtime pode ter de tudo. Aí eu vou ficar mais feliz. Mas assim, ainda assim, eu continuo achando que nudez desnecessária é desnecessária. Porque o público... Que, cara, é isso que o Valdomiro acabou de dizer. Se a gente quer ver gente pelada, a gente sabe onde procurar. Quando eu assisto Star Trek, não é isso que eu quero, sabe? Sabe? Quer procurar audiência? Vai, quer audiência? Beleza, eu aceito que o cara queira audiência, mas tenta alguma coisa mais inteligente, não, sabe? Roberto, então, só pra você ter uma ideia. Isso que você tá falando aí, por exemplo, não existe um beijo lésbico em Deep Space Nine? Você lembra desse episódio? Rejoined, aquele que a Dax... Da Dax com a... com aquela trio, né, que no passado é, o simbionte dela era de um ex-marido dela lá no outro simbionte, né? Ou seja, você viu um beijo lésbico, né? Pô, mas aquilo foi construído, cara. Olha que episódio bonito pra caralho, que foda, que né? Que fazia meu? Todo sentido. Todo e sentido. Outra coisa, também teve outro episódio no qual também poderia ter tido um beijo lésbico, que era aquele no qual a doutora Crusher, ah, sim, quando é. Teve aquela outra simbionte, que era aquele... O simbionte... O trio que ela tava depois... saindo, morre isso. E vai pro corpo daí da... daí passou pro corpo do... De uma outra mulher. Do Number One, e depois chegou a simbionte de verdade, que ia ser a host dela, sabe? E aí também poderia ter tido um beijo, mas eles tratam com tamanha naturalidade, como deve ser tratada de verdade, entendeu? Essas relações, que poderiam, elas poderiam sim ter ficado, e não teria ficado feio, não teria ficado forçado. Sabe qual que é o lance? É o seguinte, ó, como é que, eu acho que isso faz parte do cerne do que é Star Trek. Por exemplo, você pega lá na série clássica, né, que é o que começou com o negócio. Meu, não tem aquele episódio da horta, que você vai ver, você olha o episódio e você fala, pô, isso aí é uma borracha que ia estar no chão. Eles estão, mas os caras levam tão a sério, como se fosse um ser vivo, cara. Então, assim, tá vendo? É aquela coisa de você levar a sério uma coisa que poderia ser ridícula. Só que tem uma discussão sobre aquilo. Você acredita naquilo. Você acredita naquilo lá porque os caras levam aquilo a sério. Agora, quando criam cenas que não tem... Sabe, é jogadão, assim... Tipo assim, não é memorável, você não vai virar fã. Eu não vou sentir vontade de ser, sabe, fã de uma coisa, gostar, não vou ter essa coisa se não tiver, sabe, esse engajamento. No caso de séries, sei lá, de franquias como Star Trek. Lógico, se eu estiver vendo o filme do Rambo, aí eu quero ver aquela, né, aquela porra toda, eu quero ver aquilo. Mas é porque é diferente, foi projetado para aquilo, né? Quando você foge totalmente, sei lá, você vai assistir, sei lá, por exemplo, Star Wars. Você não vai querer ver, que nem episódio 1, discussões no Senado. É legal ver discussões no Senado Imperial, sei lá, galáctico, em Star Wars? Não, é uma bosta. Você não quer ver isso, entendeu? Então é perda de foco, eu acho, sabe? Eu vejo assim, cara. De novo, fez sucesso. Por isso tá acontecendo. O problema é... Olha, Carlos, e vamos esperar por coisas melhores. Carlos, BBB faz sucesso, o que não significa que BBB seja bom. Segundo essa teoria, a gente pode colocar assim, ó, uma pessoa nunca ouviu música, ela pega e ouve funk. Caralho, gostei pra caralho de funk. Aí, ó, mas também tem isso aqui que é música clássica. Porra, bem melhor. Aí, tipo assim, tá vendo? É, uma coisa levou a outra, mas, pô, você vai falar que o negócio que é ruim é bom porque levou pra uma coisa boa, né? Sim, o problema é, a pessoa tinha lá a música boa. Tá, esquece da música, vamos falar de jornada mesmo. Tá lá. Analogia só atrapalha. É, o cara tem anos e anos de material de jornada. O pessoal tem o material inteiro de jornada pra assistir, mas ninguém tá assistindo. Por quê? Porque tá lá atrás, é velho, ah, não é chato, não faz sucesso, ninguém quer ver, só vê quem já era fã. Ou quem então, se torna fã por causa dessas pessoas. Então vamos tratar todo mundo que nem um bando de abobado, vamos não. Dar pastilhazinha de abobado pra eles. Eles simplesmente mudaram o foco do jornada. Continua sendo jornada, ele só tem um foco diferente. E reviveu o que a gente queria, o que existia de jornada por uns tempos atuais. Deu uma oportunidade de jornada voltar a ser feito. De você voltar a ver jornada numa televisão, de você voltar a ter histórias, fazer séries pra TV, pra internet. Voltou sabe a ser uma coisa de sucesso. Sabe qual é a diferença que eu vejo entre esses dois jornadas? Se é que dá pra chamar de jornada essas outras coisas aí do JJ. Zorra Total. E Monty Python, E Monty Python. Zorra Total e Monty Python. Aí a gente pode fazer Zorra Total para as pessoas gostarem de comédia, ou Monty Python um pouco melhor, ou um pouco mais palatável para as pessoas gostarem. Claro que é mais fácil fazer Zorra Total. Sim, mas se você me botasse Michael Pelly, o John Cleese fazendo Zorra Total, eu ia ver por curiosidade, ia achar legal. Ah, olha só, agora quem sabe eles não voltam a fazer Monty Python de novo. Beleza, mas aí não precisa ficar fazendo Zorra Total pro resto da vida, porque as pessoas gostam. Eles não começaram a fazer pós-graduação, eles só fizeram dois filmes. Agora, tá começando... agora. Sim, e tá surgindo a possibilidade de uma série na TV. Quando é que você... Tipo, eu não tinha mais a menor esperança de ver Jornada nas Estrelas na televisão de novo, tão cedo. Depois do fracasso que Jornada passou e dos problemas que teve, porque ela nunca foi uma série de milhões de espectadores. Ela nunca foi uma série que, tipo, ela se manteve por anos por causa dos grandes sucessos que a nova geração teve e por causa dos filmes da clássica. E aí, mesmo com quedas de audiência nas séries sequentes, ela se manteve. Ela teve 7 temporadas de Deep Space Nine que foram boas, teve 7 temporadas de Voyager, que aí já decaiu um pouco a qualidade, e teve mais 4 temporadas de Enterprise. E aí eles falaram, cara, não tá mais dando certo. Não tá. A gente já tentou, já bateu nessa tecla aqui 1 milhão de vezes, não tá mais funcionando. Vamos parar. E foi o que eles fizeram, eles pararam. Então, tipo, o ideal era a gente até não existir. Ou então, pô, pra esse público que é amante desse e não aceita essa mudança, cara, parou. Acabou ali. Não existe nada novo. Ficou naquilo. O que tá novo é um novo público. É um outro grupo de pessoas que vão gostar. Eu tenho uma dúvida aí que eu queria saber se vocês conhecem, tá? Porque assim, eu ouço falar também que pessoas que assistiram os filmes do Abrams e se interessaram pela franquia. Eu queria saber, que eu realmente, cara, eu não conheço. Porque eu vejo assim, ó, quem assiste filme, eu assisto os filmes do Abrams, eu penso assim, pô, não tem nada a ver com o anterior, ao ponto de se eu quisesse mais daquilo, eu ia me decepcionar vendo Nova Geração, de Space Nine, série clássica, porque, cara, é tão longe, assim, um do outro, que eu não vejo, tipo, uma pessoa gostar pra caralho do filme do Abrams e falar, puta, que legal essa Enterprise, ou essa Voyager, ou Deep Space Nine. Mas aí que tá, tipo, não é tão longe, aí que tá, a grande diferença é o nosso ponto de vista. A gente tá vendo isso como uma coisa muito longe daquilo que a gente gosta. Porque é um estilo diferente. Não é o que a gente gostaria de ver. Mas não tá tão longe assim pra esse público novo. De poder fazer esse pulo dessa novos filmes pras séries antigas. Então, eu não conheço. Eu queria saber se vocês conhecem alguém que falou, porra, virei fã do resto porque conheci o J.J. Abrams. Não sei, mano. Eu, particularmente, pessoalmente, eu não conheço, cara. E eu não conheço gente que conhece também, entendeu? Eu não vejo... Eu tenho amigos que se interessaram. Depois de ver o filme em 2009, pegou a série clássica pra ver. Mas aí curtiu pra caralho a série clássica. Gostou da série clássica. E decidiu ver a nova geração. E tá vendo. Eu infelizmente, eu nunca conheci mesmo, cara. Porque é o que eu acho, que é tão diferente que... Enfim, né? Cara, se você parar, vamos lá. Se você pegar os próprios atores... Cara, eu gostei muito da interpretação que eles deram. Não, eles são bons. Você vê ali os personagens clássicos, mas sem ser uma cópia. Você vê as interações dos personagens do Kirk, do Spock, do McCoy, da Uhura. E funciona, eles funcionam nos papéis. Você consegue ver os personagens antigos ali. Exceto o Spock, né, cara? Eu acho que o Spock, na boa, não tem Spock, nada a ver. Nada a ver com o Spock do Moy. Eu acho que ali é um Spock emocional, vamos falar assim. Quem viu o filme e vê a série clássica vai ficar toda hora fazendo, então, quando que o Spock fica com a Uhura? Sim, ele fica na série. Na série ele fica com a Uhura, num episódio. Num episódio, não é o Kirk, é o Kirk que beija a Uhura. O Spock até faz uma cantiga de amor pra Uhura. Não, isso aí, cara, eles estão na sala de... Eles estão na sala de recreação tocando, o Spock tocava aquela... Sim, que eles ficam liberados dos seus controles. Não, é um episódio, cara, que eles ficam livres dos controles e eles começam a agir loucamente dentro da Enterprise. Que até teve um episódio depois no... Na nova geração, que repete-se a mesma coisa que o Data pega a oficial de segurança, que eu esqueci o nome dela. A Tasha Yar. Mas não, cara, ele não chega a pegar a Uhura, não. O que acontece é que nesse episódio que você falou, primeiro, lá no começo da série clássica, o Spock tocava aquela harpa vulcana, às vezes, na sala de recreação. E a Uhura começa a cantar, mas nunca teve nada disso. No episódio Naked Time, né, esse que todo mundo fica louco, o Spock ele só fica chorando sozinho na sala lá. E não chega a ter uma interação assim, né, com a Uhura, não. Tanto que o Spock, o lance dele era mais com aquela enfermeira Chapel, que gostava dele. Don't you understand? Mas o lance do Spock e da Uhura eu nunca achei ruim, assim, demais no filme do Abrams. Não é esse o problema, né? É que o Spock ele é muito emocional nos filmes do Abrams. Ele parece que é somente emocional. Sim, porque houve uma ruptura de diferenças nesses filmes. Ele não chega a fazer o Pompha, ele não vai pra liberação dos sentimentos. Então ele desiste disso. Tem várias coisas que mudaram nas histórias dos dois. E eles demonstraram isso num conflito maior da relação dele com a sua herança humana e vulcana. né? O fato dele perder a mãe, o fato daquilo tudo acontecer e ele não ser completamente lógico. O que o Spock tem muito na série clássica, de chorar, de usar o lado humano dele pra resolver muitos dos problemas. Ah, cara, mas é muito mais sutil. Não se compara. O Spock do Nimoy é uma coisa espetacular, é um trabalho fenomenal. O do Quinto é uma coisa imediatista, mostrar logo um momento crítico, é drama demais, ele fica muito emocional toda hora. Mas assim, independente disso, aquilo que você falou sobre os atores, eu concordo completamente. Todos eles são muito bons dessa safra do Abrams aí. Muito bons, o trabalho que eles fazem. Cara, a Uhura da Zoe Saldana é bem melhor do que a Michelle Nichols, nem se compara. A Zoe Saldana é uma atriz bem melhor. Vários deles ali são atores bem melhores do que os da série clássica, né? Nesse ponto de atuação, cara, é do caralho mesmo. Isso aí não dá pra falar mal. O que esses filmes eles pecaram, sim, eles não trouxeram aquela grande coisa que você tinha no Jornada, a grande coisa das discussões, da filosofia. Mas se você pegar, tem filmes da série clássica que foram sucessos que não trabalham tanto isso. Isso é, tipo, meio muito sutil dentro da história. Pega o Voyage Home, Viagem pra Casa, fala sobre extinção de animais, a matança de baleias, fala que a gente tá destruindo o planeta. Ou seja, fala, né, cara? Mas é sutil. O filme é lembrado mais como uma grande comédia. Né? O filme é lembrado como uma grande comédia. Né? Então, tipo, eles pegaram um pouco daqueles elementos. Mas olha só que interessante, Carlos. É, de todos, dos 7, 8 filmes, tu tá tentando lembrar dos filmes que não tem uma pegada filosófica. O filme. Não, mas. Que é, tu lembrasse de um filme que não tem uma pegada muito filosófica. E mesmo assim tem. Era só esse meu ponto, agora pode seguir falando. Que de 7 filmes só tem um filme que não tem uma pegada muito filosófica, mas que tem. Sim. E depois dele, todos os outros que tinham essa pegada filosófica, você pega. Só teve um que fez. Dois que fizeram sucesso. Que foi o Undiscovery Country, que é a fronteira. Todos eles ainda tiveram bilheteria positiva. Só depois Nemesis e Thrash, né, que não tiveram. O primeiro contato as pessoas lembram mais também por ser um filme de ação, mas ele é muito filosófico também. Ele é um filme muito Gene Roddenberry, aquela coisa da humanidade superar seus defeitos, o próximo passo, a amizade, a confiança, a humanidade, a compaixão. Cara, é um filme também que tem muito disso. E é um filme de ação, cara, desenfreado às vezes. Eu lembro que na época, quando veio o primeiro contato, ele foi um filme que eu estranhei. Falei, meu, o que é isso? Virou Alien? Virou ação pra caralho, né? Mas é que comparado com hoje em dia, aquilo lá virou, né, meu? Nem se compara com essa coisa, ação toda hora dos filmes do Arnold, né? Só que a diferença é que ali tem uma história, realmente está sendo contada uma história, né? E é isso que a gente sente falta, é só isso, não é mais nada além. Não precisa ser chato que nem o primeiro Jornada, o primeiro filme, né? Que ali é até exagerado essa questão. É só encontrar um meio termo que você, sabe? Exato. Eu acho. Aquilo, eu não sei muito bem o que eles vão fazer agora pro cinema. Eu tenho mais esperança de voltar a ter um Jornada nas Estrelas no estilo antigo, na TV, numa série, mas com mais conteúdo, com uma coisa diferente, tipo, e que volte a trabalhar exatamente esses temas mais fortes do que no cinema. Porque o cinema. Cara, hoje em dia o cinema demanda que tem que ser feito pro grande público. Ele não pode mais trabalhar. Não tem como você fazer mais uma coisa de nicho. Né? Eles pegam o que tá dando certo pro grande público e vão. Principalmente em filmes desse tipo, que são filmes de orçamentos absurdos. Tipo, orçamentos muito altos. É, hoje em dia, qualquer filme desse chega. Eles costumam gastar em qualquer filme como esse, no mínimo 150 milhões de dólares. Né? Então, é assim, né? É, exatamente. Tem que dar um retorno alto. Você pegar o First Contact, tipo, fez 160 milhões de dólares. Mas eles gastaram 40 milhões, né? Era uma outra época. Ele fez 190 milhões de dólares. Então, tipo, era uma outra época, assim, ele custou só 40, eu acho, 40 ou 50 milhões de dólares. O primeiro Jornada, ele custou 140 milhões de dólares. Ah, outra coisa que eu queria falar aí também, cara, que faz parte desses boatos, é que de tempos em tempos aparece um ator, né, falando do seu interesse em participar de alguma série, até porque hoje em dia eles só estão em convenção, tem que lançar isso aí pra ter alguma relevância pra ser falado, né? Então, por exemplo, aquele lance da série do Capitão Worf, né, que é o que o Michael Dorn falou ano passado até, foi quando isso veio com força, assim, pelo que o Carlos falou, já tinha sido dito antes, e aí ele veio com isso de novo, e meio que todos os sites principais de Star Trek, mundo afora, falaram sobre isso, né? Ele falando que ele estava com isso já em desenvolvimento e tal. Qual que é a opinião de vocês? Assim, vocês acham que isso tem alguma chance de acontecer? Eu acho que isso não tem nada a ver, assim, isso nunca vai acontecer. Sei lá. Ah, eu espero. Eu ficaria muito feliz se acontecesse. Eu também. Sim, eu ficaria muito feliz, mas para a realidade atual, que é Abramsverse mesmo, e outra, ele é um cara que já tá com seus 60 anos, e ele nunca foi um grande ator. Não acho que isso ia acontecer, não. Na minha opinião, cara, é mais a vontade do acontecer, ator. Acontecer pra valer oficialmente, não. Existe uma possibilidade aí, quem sabe, de fazerem uma websérie, fazerem coisas menores, né? Saiu até pouco tempo atrás uma série. Caraca, que eu não lembro agora o nome. Mas aí é fanfilme, né, que você tá falando. É, fanfilme. É, tem várias. Mas foi filme com orçamento, com galera trabalhando. Mas é que tá, hoje em dia eles têm esses crowdfundings e tal. Eles têm vários fanfilmes em andamento aí, né? Inclusive tem um com uma galera, que aquele ator que faz o Apollo no Battlestar original, que faz aquele terrorista na nova versão. Como é que chama aquele? Esqueci o nome do ator. Mas enfim, ele faz parte de um fanfilme que tá sendo produzido aí, que é aquele Star Trek Axanar, né? E, cara, você vê o trailer, parece uma produção, sabe, tem uma grana ali, né? Então tem vários desses filmes sendo feitos hoje em dia, mas nenhum deles é financiado pela Paramount, pela CBS, tem nada. Não, assim. Sim, e não vai ser, dificilmente, qualquer coisa com Michael Dorn, ou com o George Takei, eles não vão trabalhar esse mote, com certeza não, porque isso foge do que hoje é o ponto deles, né? O ponto de sucesso deles hoje é outro. Eles não vão, tipo, buscar nada do passado. Eles vão criar novo. Isso, pra mim, acho que é o mais certo que eles têm pra fazer. Criar um novo material bom, legal, mas eles vão criar novo. É, eu imagino que por mais novo que seja, vai ter sempre uma participação especial aqui e outra ali, né? Isso aí eu acho que é quase, com certeza, isso... Se, ainda mais se for, mesmo que for no universo do Abrams, eles vão criar, sei lá, o Picard do universo do Abrams, que vai ter lá uma participação especial do Patrick Stewart, que é um cara, né, cada vez, sempre tá em evidência, né, e tal. Então, eu imagino que vai ser algo assim, algo totalmente novo, mas com participações aqui e ali de personagens icônicos interpretados pelos atores dele, né. Cara, mas eu acho que vai ser um suicídio fazer uma série no universo do Abrams. Sabe? Tipo, não, de verdade, assim, ó, sério, fora todo esse meu ódio. Roberto, o que eu acho legal é que eu me achava um grande, assim, eu me achava que eu tinha ódio mortal do universo do Abrams, mas eu tô vendo que eu sou um garoto ainda, tô engatinhando quando falo com você. Tire esse ódio do coração. Eu tenho muito que aprender ainda, viu? Eu tô só aprendendo aqui, tô aprendendo. Mas enfim, é porque, cara, imagina só, imagina a maior convenção de Star Trek deixando de assistir a série, sabe? Imagina mas não perder. Deixa não, aí é que tá, não deixa não, os caras vão ligar cinco eles vão assistir só pra xingar também. Eu vai assistir, cara, eu tô falando, eu falo mal, mas eu assisti os dois filmes 3 vezes no cinema, cara, esses últimos do lado. Mas claro que a gente vai assistir, a gente vai, né, até pra falar mal e beleza, mas assim, ó, eu não compro nada de produto. Ah, não, nem eu. Do, entendeu? Então, e é isso que a gente acabou de falar sobre Star Wars, por exemplo. O cara, ele ganhou dinheiro uma vez, ou algumas vezes, enfim, quando a gente foi no cinema pra ver Star Wars, mas ele ganha muito mais dinheiro quando a gente compra uma camiseta, uma capinha de celular. Outra coisa, ó. Engraçado você falar isso e a gente tem aí o George Lucas ainda enchendo a bucha de dinheiro com o episódio 1, 2 e 3. Ô, Carlos, falando nisso, você gosta do episódio 1, 2 e 3, você? Não. Não? É. Tipo, não. Eu acho que não preciso nem dissertar muito sobre. Agora, pergunta se a gente vai assistir na pré-estreia o episódio 7, sim. Ah, não, e quem não vai, né? Várias vezes o episódio 7, sim. Ah, mas ó, mas é bem esse lance aí. Por exemplo, eu também não gosto da trilogia nova de Star Wars, mas eu fui ver várias, cara, cada um deles eu vi várias vezes, assim, ó, né? Não, eu já até falei isso, Roberto. O primeiro eu vi várias vezes, que foi o grande boom. O segundo eu já vi bem menos. Os primeiros eu vi acho que 6 ou 7 vezes no cinema. Caralho. O segundo eu vi umas 3. O terceiro eu só assisti uma vez. Até hoje. Eu também. Mas você acha o terceiro o pior de todos, cara? Cara, o terceiro é um lixo. Não, todos são lixo, mas você acha que o terceiro é pior que os outros? É o pior de todos. É o que completamente... O terceiro podia ter conseguido salvar alguma coisa. Ele simplesmente destrói e fecha o caixão de toda a trilogia, dessa toda a trilogia. Não, mas é um lixo mesmo, né, cara? Puta que pariu. Bom, deixa essa coisa ruim pra lá. Tirar a coisa ruim da frente. A line has to be drawn here. This far and no further. Bom, o que eu queria, pra gente fechar, acho que a gente já falou bastante, bem legal, né, cara? Na verdade, esse assunto rende pra caralho, daria pra falar horas sobre isso. O que eu queria, pra fechar, eu queria saber assim, ó. Porque o que eu sempre quis imaginar é como seria, ou melhor, quem seria o capitão dessa nova série, se tivesse um capitão, um comandante, vai ter que ter um líder. E se vai ser numa nova Enterprise, ou se fosse numa nave de nome diferente que nem a Voyager... Ou se fosse numa estação espacial... Quer dizer, como cada um de vocês imaginam um conceito e um capitão para essa nova série? E se ele vai ser um capitão humano? Vamos lá, começando com o Ricardo aí. Vamos lá, Ricardo. O que você acha? Sua opinião. Pô, justo comigo. É, meu? Pô, você que é o meu comparsa aí de vários podcasts, pô, tem que ser você. Cara, como eu tô jogando muito Star Trek Online, cara... Sei lá, eu... Ah, podia ser. Eu acho que seria a hora de colocar um capitão alienígena já. Parar com os humanos, porque eu acho que o humano vai ser a menor quantidade no universo aí. Eu acho que teria que ser um capitão alienígena, no mínimo, viu? Você consegue imaginar o que você mais gostaria de ver, assim, qual raça, ou uma raça nova, nunca vista antes, sei lá? Não, eu acho que pra criar uma empatia com o público, ele tem que ser uma raça já estabelecida, né? Não precisa ser um vulcano, nem nada, né? Mas, tipo, vai, uma raça que eu falo que eu gostei bastante é Denobulano, né? Ah, Denobulano, legal. Ai, fofos, adoro. Pode ser. Capitão assim. Mas vem cá, e a nave? Vai ser uma Enterprise? E se for uma Enterprise, vai ser uma Enterprise, sei lá, letra L, Enterprise X, sei lá, como é que vai ser isso aí? Eu acho que não precisa ser uma Enterprise. Já teve Voyager e DS9 para comprovar que você não precisa ter uma nave Enterprise para fazer sucesso, né? Ou pelo menos para alavancar um público. Eu acho que poderia ser uma nave com outro nome. E numa missão de espaço profundo, né? Ou patrulhamento, acho que ficaria bem legal. Uma pegada mais militar, talvez, né? Interessante. Mais alguma coisa que você gostaria de colocar aí pra fechar o que seria pra você essa nova série, sei lá? Não, só isso. Transfer of data is complete. Agora você, Carlos, diz aí. O que você acha? Como seria a sua série de Star Trek aí? Então, eu cheguei até meio que a falar um pouco aqui do que eu achei que poderia funcionar. Uma série se passando na Terra, inicialmente. Você teria a crise aqui na Terra, os Klingons aparecendo, conflito... Tipo, começando a ter um início de uma guerra com os Klingons, um conflito com Romulanos, e você ter o foco na política na Terra e com naves em sistemas próximos, em uma coisa mais perto... do nosso centro, né? Você pode ter conflito, você pode ter guerra, que agora você, tipo, utilizando esse novo universo criado pelo Abrams, você tem como trabalhar isso próximo da Terra, né? E eu acho que isso funcionaria. Você fazendo isso sendo uma coisa mais séria, com um tom menos, tipo, não tanto de aventura, mas um tom, tipo, de politicagem, de trabalhar discussões internas, tipo, dentro da federação, né? Como é que funcionaria essa política de ser militarista ou não, trabalhar sempre uma parte bélica, né? Como é que ficaria isso agora, né? Eu acho que ficaria legal trabalhar esse lado. E seria então, quer dizer, o universo do Abrams correndo em paralelo com os filmes, é isso? É, eu acho que é o que funcionaria agora, mas com uma pegada diferente. Aí tentando voltar pro que a gente mais gosta de jornada. Trabalhando os conceitos e dentro dos personagens, da politicagem, né? Sem fugir tanto pra coisa da aventura, que até pra TV isso é difícil. Eu acho que é interessante porque diferenciaria dos filmes que são mais aventurescos, digamos assim, né? Sim, exatamente. E outra coisa, é Capitão Humano ou Alienígena? E qual raça, se for Alienígena? Cara, eu acho que aí a gente teria um presidente da federação, que poderia ser um alienígena. No seu caso, não é bem capitão, seria um comandante, um líder, alguém, né? É, e você pode ter capitões e ter personagens que trabalham como capitões em naves próximos do sistema, que não necessariamente seriam humanos. Qual seria o protagonista da série? Provavelmente um líder, sei lá, o presidente da federação, digamos. Cara, não, eu pensaria num protagonista como um... Talvez um Vulcano, que, tipo, depois da destruição de Vulcano, teve que se voltar pra entrar na Federação, já que você não tem mais direito à Sociedade de Ciências de Vulcano, pra onde ele possa se alistar, né? Um Vulcano que subiu dentro da Federação e estaria iniciando seu primeiro comando. Sim, não, legal, boa ideia essa daí. Eu acho que, inclusive, realista dentro do contexto atual do que existe filme do universo do Abrams e tal. Isso aí parece... que é mais dentro do que se espera, sei lá, o mais provável. Né? É, eu imagino exatamente, porque que eu pensei, eu acho que isso é o mais provável que possa acontecer, dentro exatamente do que está sendo construído no cinema, eles não vão fugir muito disso, eles não vão voltar nas origens, e eles não vão também querer se distanciar desse universo que eles criaram. É, e esse plot todo aí, ele também seria bem continuado, ou seja, um episódio atrás do outro, bem na pegada das séries atuais, pelo jeito, né? Sim, e se um dia eles quiserem, eles podem fazer, levar coisas da série para os filmes, sim. Quem sabe? Ah, ou os filmes, trazer os filmes pra uma coisa mais próxima, né? Sempre existe essa possibilidade. Hoje em dia isso tá em alta, essa interação entre TV e cinema. O que você tá falando lembra um pouco mais ou menos os filmes da Marvel Studios e a série Agents of S.H.I.E.L.D., por exemplo, que é mais ou menos isso. A gente tem essas, sim, histórias mais centradas nos operativos aqui. E os filmes da Marvel correm Asgard, sei lá, também tem essas coisas urbanas, Capitão América, não sei o quê. Então lembra um pouco isso, ou seja, tem precedente e tá funcionando atualmente. É, tem tudo a ver, sim. Roberta? Então, a minha série, ela teria uma capitã, que eu fico em dúvida, porque tem duas raças que eu gosto muito, que são duas raças muito... que tem muita sabedoria acumulada dos séculos. Uma eu já sei qual que você vai dizer. Qual? Trio. Sim! E a outra? A outra? Poderia ser Vulcano, mas eu acho que não. Não, porque são muitos séculos. Elaurian, que... Enfim, que é a Gaina, né? Ah, eu, sim. Eu pensei na Gaina. Ah, Elaurian. É, enfim, aí são essas duas raças nas quais eu pensei, porque... porque a Dex, eu acho... meio impulsiva demais. Eu acho ela meio caótica demais pra capitã. Mas ainda assim eu gosto muito dela. Peraí, quando você fala Dex, é Ezri Dex ou Jadzia? Jadzia morreu, né? A Jadzia, é. Não, mas eu não pensaria nela especificamente. Ah, tá. O simbionte Dax, o simbionte. É. Oh, boa ideia. Essas raças eu acho interessantes, acho que poderiam dar boas histórias. O trio eu acho que poderia dar uma boa história pela história, pela raça, né? Que é uma raça que ela tem algumas características muito interessantes, né? De como se relacionam e eles têm também algumas proibições e algumas proibições dentro da sociedade, enfim, eles têm algumas coisas que são bem, bem legais de serem exploradas ali. Mas essa questão da sabedoria, que eu acho que é uma coisa que é super importante pra um capitão, né? Então acho que ia ser bacana isso. Acho que ela se passaria no espaço profundo, explorando, e talvez explorando em alguma fronteira, não sei o que mais... Sei. Seria só uma coisa, seria Enterprise, né? Pois é, eu fiquei pensando nisso. Não sei também. Não sei de nada. Só pensei no capitão. Fiquei pensando na capitã, que eu queria uma mulher, outra mulher, e na raça, mas era isso. É, eu tem medo, eu acho, né? Que... É muita responsabilidade colocar o nome Enterprise numa nave, né? A gente já teve tanta Enterprise, né? De repente podia mesmo dar. Eu concordo com o Ricardo, que acho que de repente... Quem sabe a gente não tem a Excelsior D? Aí, ó, que bonito. Pode. Roberto, só ficou faltando o principal. J.J. Abrams ou Primeverse? Como é que é o negócio? Precisa dizer? Pra começar, tinha que, quer dizer, logicamente, no, tinha que ser no universo canônico. Considerando que eu não considero o Abrams canônico, então a gente... Ah, não, considerando que você não considera o Abrams. Considerando que eu não considero, foi ótimo. Hein? Ah, ia ser legal assim, ó, no primeiro episódio do piloto aparece o Kill, ele estala o dedo e deixa de existir aquela porra toda, assim, né? Aí ele pisca pro telespectador, agora sim, vamos lá. Aí continua a partir do Nemesis, né? Não, o negócio que eu penso também, cara, tem tanta história aí boa da série clássica que pode ser explorada, personagens, raças, né, que você pode trabalhar, tipo os Gorn, você pode trabalhar... Seria muito bacana era fazer, tipo assim, ó, fazer uma exploração do universo. Já tem vários episódios que trabalham com o universo espelho, né? Com aquele lance todo. Mas como é que aconteceu aquela história desde a primeira ida do Spock pro universo espelho até chegar onde, sabe? Onde trabalhar chegar... desde o começo a história do... Tipo, contar a história do universo paralelo. Ah, mas peraí. Vocês não lembram? Em Enterprise, isso foi praticamente contado, né? E foi bem feito. É na quarta temporada. Aqueles episódios In a Mirror Darkly, que é um episódio duplo, até, que mostra que aquele lance de que o universo se desenvolveu em paralelo, desde o Zefram Cochrane, quando os vulcanos chegam, ele dá um tiro neles ao invés de apertar a mão deles, né? Então vai mostrando como foi se desenvolvendo. E aí tem aquele lance que o Archer do universo paralelo encontra a nave USS Defiant, lá da época da série clássica, que ela... naquele episódio dos Tolianos, né, da teia toliana lá, que aquela nave desaparece, ela foi, na verdade, pro universo do espelho quando ela desaparece. Então já tem isso aí também, que, cara, foi do caralho, né? E se tivesse mais desenvolvimento nisso, lógico. O universo do espelho é sempre legal, né, cara? Então, ia ser legal também alguma coisa nesse sentido. O que eu acho? Na minha opinião, por mais que todos os capitães até agora foram humanos, né? Apesar que o Cisco foi concebido por uma bajoriana e tal, então é meio que um híbrido, né? No final das contas, eu acho que a gente tem que lembrar, assim, que Star Trek é a história da raça humana, assim. É como se a nave Enterprise fosse a nave Terra, o planeta Terra, assim. Então, pra mim, eu vejo que o capitão sempre tem que ser humano, porque ele representa a gente mesmo no futuro, aquela coisa de ser a nossa versão idealizada... Sabe, a versão idealizada do ser humano numa época em que ele é muito melhor do que ele é hoje, assim. Eu continuo imaginando que teria que ser humano. Agora, se vai ser homem ou mulher, isso aí fica difícil de pensar, não sei dizer também. Talvez uma mulher, porque tem menos mulheres, só teve a Janeway, não sei, né? E quanto a nave se chamar, sei lá, ser uma nave de outro nome, eu acho que se a série for com uma mulher como capitã, teria que ser uma nave Enterprise, até porque uma série com uma mulher, com uma nave que não se chama Enterprise, já aparece muito com Voyager, né? Então eu colocaria assim, uma Enterprise, no universo canônico, óbvio, né? Enfim, eu acho que até poderia ter crossovers de universo, sei lá, do Abramsverse com o universo canônico, eventualmente, mas enfim, na minha opinião, eu não acho que é provável que isso aconteça, eu acho que a ideia do Carlos é muito mais provável dentro da realidade da coisa. Mas sonhar não é impossível, né? Não paga nada, né? Então eu imaginaria o quê? Essa série no universo canônico, depois de Nemesis, eles lidando com as consequências da volta da Voyager, como é que ficou aquela coisa da tecnologia dos Borgs incrementada com a tecnologia da frota, né? Como é que fica isso? Eu sempre quis ver como é que ficou a relação da 7 de 9, sei lá, ela se relacionando com o Picard, que já foi um Borg, sabe? Eu queria pegar todas essas coisas bem, sabe, fanservice. Eu sei que é coisa bem de fã de Star Trek, mas eu queria pegar isso, mas não muito, fazer uma coisa que fosse totalmente nova, tentar melhorar todas as tecnologias ficcionais pro ponto de vista atual, tudo isso no nível século 25, aí a série se passaria no século 25, tipo, 30 anos depois de Nemesis, mais ou menos como está sendo feito no Star Trek Online, que está com uns plots bem legais. O Ricardo sempre me atualiza sobre isso, tá? E realmente eles imaginam muita parada legal, usar portais iconianos, os alienígenas do quadrante Delta, sabe? Mas assim, eu acho que tem que ser espaço profundo, uma nave Enterprise, uma mulher humana, e aí a tripulação pode ser bem variada e tal. E é como eu falei, eu acho que essa série, por mais que ela seja uma série, sei lá, de 3 episódios por temporada, ou 20, não sei, teria que ser seriedade mesclada com aquelas coisas de quadrinho, sabe? De coisa absurda, que seja... Que dê aquela quebra legal, que fica divertido. Eu acho que tem que ter os dois. Pra ser Star Trek, tem que ter os dois ao mesmo tempo. sabe? É, e discutir temas seríssimos também, aquela coisa bem relevante que é característica da franquia, né? Só que uma coisa eu faria questão nessa série: a eliminação completa de toda e qualquer tecnobaboseira, cara. Que eu acho que isso é uma parada que chegou num limite, né, sabe? Na época da Voyager, da nova geração, cara, que foi um saco, sabe? Isso afasta os fãs, assim, os espectadores convencionais, isso afasta na hora. Eu acho que tem que eliminar isso. As histórias tinham que ser focadas em plot, não em resolução tecnológica absurda que não existe, entendeu? Então, é, que eu acho que na Enterprise eles fizeram isso, eles eliminaram, meu, sei lá, 80% de Tecnobabble foi pro saco, assim, isso foi legal na série também. Então, é isso, enfim. Tem uma, já tem audiência de uma fã. Opa, aí, ó. Vamos levar essa ideia lá pra galera. Não, cara, mas o Carlos ia ganhar, cara. A dele é mais realista, cara. No contexto atual, é mais uma condição. Eles vão puxar o que já tá, o que tá dando sucesso, né? É, não, isso aí é certeza. Ó, galera, brigadão aí, foi bem legal mesmo falar com vocês. É... Obrigada pelo convite, Valdomiro. Valeu. Curti horrores o papo. Oh, que legal, esse é o primeiro de outras vezes que a gente vai pegar pra falar coisas aleatórias aí de Star Trek, no caso, né? É legal, só convidar. E é isso aí, obrigado. É, então, galera, se liguem aí no Podcrastinadores, né? A Roberta sempre lá. Sim, Podcrastinadores no Abacaxi Voador. Abacaxi Voador, o Carlos Volta no Nerdcast, como sempre. E eu e o Ricardo estamos aí sempre aí no Sessão 31, no Sessão 31 Intercom. Affirmative. Bom, como já é tradição, Ricardo, valeu pela sua participação, cara. Opa, eu que agradeço. Jolantru. Vida longa e próspera. Aí. Ai, eu fiquei sem saber o que falar. Ah, saudação humana, porra. Ah. Tchau. Saudações, tchau. Please, Spock, do me a favor. And don't say it's fascinating. No. But it is interesting. Obrigado a todo mundo que tá ouvindo aí e kapla! Ser mais engraçadinha na próxima. É, esses humanos. É, procura como é que os Cardassianos se despedem, né? Sei lá. Foi, olha com que tiro, né? É, com tiro, pode.